Foi no trenzinho do sexo que entrei e engravidei. Agora fudeu, eu não sei pra quem eu dei. O meu filho é bonitinho, o meu filho é engraçadinho. E adivinha quem é o pai? Ele é filho do Cadim. Cadim de um, Cadim de outro. Todo mundo tem um pouco. Cadim de um, Cadim. Assiste. Bora, 220, tá? Caralho, esse é o episódio Pikachu, né, meu irmão? Ligadão 220. Ah, que piada boa, cara! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Padrão Pokémon. Bora lá. Décima edição pra falar de Pokémon! Pra quem não sabe, Dona Mole, eu sou um ninja inimigo e nessa... Não, não é pra falar de Pokémon, é Disco Ninja, né? E nessa semana... Disco Grand Ninja. Nós vamos girar o globo de luz do combate para fazer o nosso duelo musical Disco Grand Ninja sob o tema de monstros portáteis. Essa seria a tradução mais... Monstros de bolso. Monstros de bolso. De bolso. Ah, Pocket é de bolso? É de bolso, cara. Pocket Watch, tá ligado? É verdade. Monstros de bolso. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Flamethrower do Exodia. O Moloch. Blastoise. Fraco. Moleque, eu esqueci de conectar o Chanchas. A minha história nesse podcast é de superação. Finalmente tô participando de um podcast de primeira, sabe? Era, cara. Parabéns, seja bem-vindo. Entrou aí pra... Virou um vingador oficial agora. Moleque, tu tem a graça de ter o seu nome dito pelo Alborguete. O Chanchas. O Chanchas. É, eu queria que aqui no meu Paraná tivesse 300 homens igual lá do rei Natanael. E nessa semana nós vamos duelar sobre as músicas de Pokémon, porque temos que pegar para ser um mestre do globo de luz. Tudo isso muito mais depois do Ximenes Escroto. Acho que se eu mandar uma mensagem agora pra Eliana no Instagram, ela ainda responde. Eliana dos dedinhos? Eliana Micaeli, quem? Mika, sei lá o nome dela. Não, o nome dela é Eliana dos dedinhos. Eliana dos dedinhos. Eliana dos dedinhos. Acho que o Google Imagem me mostra. Dedinhos, testão, várias paradas que ela tem. Nervosamente, pois essa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, mata um zumbi, corre dos problemas, fuma uma erva aí, fica na paz. Cheira um pó. Cheira um pó. Por que não tem pó, não tem um unguento em Resident Evil? Foda-se. Pena, cara. Ah, devia ter, sei lá. É, vamos começar essa porcaria. O programa passado foi sobre Resident Evil. Vocês parecem ter ficado excitados com este tema de programa, porque tem e-mail pra cacete. Pra caralho. Comigo hoje existe o Senhor da Eternidade. Muito boa tarde. Acho que eu já sei porque que o caralho, eu ia falar Resident Evil. Fez tanto sucesso. É, primeiro por causa da polêmica envolvendo nossa presidente, né? E segundo, porque tinha oficialmente vaginas gravando podcast, né? Aí sim! Uma coisa muito rara. Não, realmente está raro ultimamente. E conosco hoje também tem o Elapso, que vocês já ouviram. Tem refrigerante, banana, detergente, maçã, maçante de roupas, tomate, queijo ralado. Listas de compras em geral que todo ser humano faz no mercado. Ué, as pessoas estão tão excitadas hoje, estão... contribuindo com listas de compras para o programa de hoje, mas sem mais delongas, vamos começar. Chiclete, doce. Cara, eu acabei de perceber que eu falei de vaginas, aí o nego vai falar que eu estou objetificando as mulheres e que elas são só o órgão sexual. Então, por favor, não fale isso. Na verdade, não, porque você também chama homem de pinto, que eu já ouvi. Não, mas objetificar homem é ok. Foda-se, só falei. tá bom. Eu vou só me enterrar no buraco aqui. Só ler essa merda. Aprendemos mais uma lição que é: vamos evitar tocar nesses assuntos. Vamos evitar tocar nesse. Tocar em vaginas, exatamente. É isso aí. Vamos começar. Se você for um garoto hétero, também é visto tocar em pintos. Não. É a sua. Não, hétero pode. Homo que não pode, entendeu? Que é assédio. Se for hétero, ok. É verdade. Caralho, só minha porra do e-mail. Na moral. É, vambora. Vai. Vamos, o primeiro e-mail é do Temujin. E aí, seus putos aqui que escrevem, é o Temujin, personagem de Virtual 1. Obrigado por lembrar que você existe. Estou fazendo maratona do podcast de vocês desde a semana passada. Me indicaram no laboratório da faculdade aqui. Agora vamos dar uma explanada pelo conteúdo dos podcasts passados. Resident Evil. Uma coisa que comentaram bem por cima do podcast e eu achei um traço de personalidade bem interessante do Chris é que ele tem crises de raiva. É, no primeiro jogo, na verdade, não, né? Embora eu só diga isso claramente no 3, já no 1 você pode notar isso naquele puzzle do computador. A da mole. Peraí, qual que é? Ah, o de descrever, né? Sim. Tem os códigos que tem que pegar durante o jogo. Se você errar com a Jill, ela fica chateada. Mas o Chris diz, damn! E bate na mesa com as duas mãos duas vezes. Ele só tá estressado, fera. Tu já viu como é que é boa a vida de quem tá sendo caçado por uma mansão gigante? Cara, já é difícil ser policial, brother. Tem que matar os malucos, meliante de vez em quando. Mas junto os matar os meliantes, o meliante volta, levanta e foda-se, tá ligado? O cara tá achando que é moleza essa vida aí de polícia. Sabe o que ia ser foda? Se o Resident Evil... Eu tava pensando esses dias. Que o Resident Evil, ele ia ser 3 vezes mais foda se em vez de Jill Valentine e Chris Redfield desse pra jogar com Olivia Benson e Elliot Stabler. Porra! Os malucos do Law and Order. Ia ser muito mais foda. Quando esse maluco mandou um e-mail aí do Chris ataque de raiva, eu lembrei dessa porra. Eu falei, cara, podia ser o Elliot, né, cara? Ele ia te levar, colocar o zumbi na parede e falar: foi tu, filho da puta! Não, foi tu, porra! E ia ter mecânica de melee no jogo desde 1 também, né? Ia ter mecânica de melee desde 1. Eu ia dar uma porrada direto. Sobre os atores das cenas em live action, provavelmente já sabe, mas parece que ninguém sabe quem é que fez a Jill ainda, não? Não. Cara, foi uma atriz aí. Não foi a Amy Jo Johnson? Foi uma atriz isso. Aí. Quer dizer, foi uma atriz mesmo, tem certeza? Ah, é. Foi uma pessoa, né? Foi uma pessoa. É o máximo que nós... Não era uma CG, é o máximo que nós podemos afirmar até o momento. Já cogitaram... Não foi a Kimberly. É, não é, mas essa não era mesmo. Então, é o que importa. O nego acreditava nisso, ela, usava, então usava óculos de grau. Não. Chaves é brasileiro também. Porra, Jaspion também. É, já cogitaram diversas atrizes, até uma de pornô softcore, mas nada conclusivo. Todos os outros atores já são conhecidos. E o engraçado é que a atriz que faz a Rebecca é a diretora de dublagem. Fazer bico dentro de projeto grande é a coisa mais fácil que tem. Sei de que o podcast passou mais por cima, já que era pra comemorar o aniversário de Resident Evil 1, mas achei meio curto. É, pode crer que foi curto, imagina pra editar então. Bom, vá lá. Fui na Resident Evil Database. Isso me lembra Database, de quando era contratado. Ah, pessoas sendo afetadas pela crise. TI da porra. Pra ouvir o material deles lá. Jogos de verão. Alguém comentou no Shimane sobre World Games. Eu alugava esse jogo direto na época. O que eu mais gostava, e era diferente da grande maioria de jogos de Master System, é que os sprites eram grandes e animados. É, o do NES não. O do NES é igual ao Atari. Olha só, os sprites eram até animados, caralho. Que o cara dando aquela pintolada na cara do Master, né? Nem precisava. Eu ficava imaginando que você tava jogando um desenho animado. O jogo mais legal era o de rolar a tora. É, isso soou mal pra caralho. Jogou mal, hein, cara? Podia ter ficado sem essa, hein? É. Sobre os Tazos, o que vocês faziam pra tirar aquele cheiro de Cheetos que só sumia depois de semana? Era só lamber, cara, seu burro. Eu passava álcool, mas eu também não comia Cheetos. O meu time... Peraí, tirar o cheiro do Tazo? Ele vinha com um plásticozinho. Eu deixava o cheiro, brother. Caguei, foda-se. Ele vinha com um plásticozinho em volta, não vinha? Não, na primeira edição acho que não. Ah, é, pode que... Por isso que eu lembro que eu lambia essa porra. Eu lambia. Começão, eu achava, não. Eu tava achando que eu lambia só porque eu era retardado, mas não, eu lambia pra tirar o cheiro. Não, não, você lambia pra tirar o cheiro. Essa parada de hoje em dia. Essa parada de hoje em dia, você ter tudo plástico dentro de plástico, dentro de caixa, dentro de outro negócio plastificado, etc. Pô, quando a gente era moleque não era assim não, mano. Tu abria a caixa de sucrilhos, já caiu o sucrilhos direto. Era sujão, né, tinha cara? Tinha outra embalagem dentro. Caralho, pode que era sucrilhos no papelão. Eu nem sei se é sujo, brother. Nos Estados Unidos é assim até hoje e ninguém morre por causa ninguém disso. Ninguém liga, morre, né, cara? dá câncer aquilo. Melhor foto. Mas aqui no Brasil tem essa parada. Tem plástico dentro do plástico, dentro da caixa, dentro do não sei o quê. Mas assim, eu tirava com um álcoolzinho mesmo, passava ali, de boa. Aí ficava com cheiro de álcool também, mas enfim. Meu tio me indicou colocá-los dentro de um saco com carvão e realmente funcionava. Caralho? Com carvão? Vai fazer um churrasco com essa porra? Eu tinha daqueles holográficos. Street Fighter! Isso não tem a ver com o episódio 216 em si, mas vocês sempre comentam do que é uma. E eu lembrei que já ganhei um round dele com o Dan em Street Fighter 4. Tá bom. Eu parabéns. Acredito. Parabéns. Dá pra fazer. Você já contou pra sua mamãe? Tem que contar pra mamãe. É. Ninguém é invencível. Todo mundo sangra. E se sangra, pode ser derrotado. E um round, todo mundo pode perder um round. Ah, sim. Um round, o Daigo perdeu até mais de um pro rapper, né? E nem por isso, fim da linha do não sei o quê. Pois é. O Deus agora sangra, não. Ah, o Deus sangra agora. Sim, um Misery Round. Não conheço pessoalmente, mas sempre imaginava que o cara ficava puto quando perdia o do Dan. Ah, não, acho que ele nem lembra. Pra você ele foi quinta-feira. Eu acho que ele não lembra e não liga. Uhum. Não, olha só, eu acho que ele deve ter visto esse round algumas vezes pra ver onde ele errou. Esse maluco, ele dizem que ele é meio japonês com essa parada. Ele é meio doente, ele é tático? Ele é o quê? Assim? Ele é meio tático assim? Ele é. Ele depois assiste pra ver onde é que errou. Ele é meio nesse nível aí de sinistridão. Consegue hard. É try hard e consegue easy, né? No caso. Get hard. É, o maluco tá no 20º lugar aí do ranking do online. Nada mal. Uhum. Quanto a outras bobagens, sei lá se vocês não têm tempo ou preguiça mesmo, mas seria bom trocar o intenso de bait pelo discos, não? Se bem que o povo raramente comenta, sei lá se eu tô ficando velho, mas vejo cada vez menos gente comentando em podcast de games. Talvez porque antes, lá pra 2009, só tinha um ou dois, e mesmo naquela época todo mundo tava em fórum de game. Eu notei também que alguns links da barra lateral estão quebrados. Pô, também? Tá tudo quebrando. Tá tudo quebrado, esquece essa porra. Eu já sei e eu não fui tirar. O site tá indo pro caralho, a gente precisa tomar uma atitude em breve. Isso, tipo tirar o site do ar logo. É uma boa atitude, deixa de ser. É uma boa atitude. Depois faz um. Deixa só o servidor lá pra baixar os programas e pronto. Foda-se, é. Então, sim, já que acabou esse. Bota uma página de FTP assim, sacou? Que aparece os arquivos assim. Uma página branca com link azul. É, exatamente. Página branca index com link azul. Fala, baixei. Index of baixo frente de soco. Cara, é o melhor tipo de site, eu acho. Sem dúvida. Caralho. É direto, você não fica lá enrolando ninguém. Fala, vem aqui, tu não quer baixar essa porra, né? Se tu quer ouvir? Ouve essa merda então, cara. Baixa essa caralho, foda-se. Baixa essa caralho aí, velho. Para de seu saco. Fica comentando sozinho pra parede. Tá bom, vai pro próximo caso. Peraí, deixa eu só fazer um comentário antes, que senão eu vou esquecer. Segunda-feira eu dou aula de manhã, depois eu dou aula só no fim da tarde. Aí eu fico lá na instituição de ensino onde eu dou aula e fico lá estudando, jogando PS Vita, sei lá. E aí, beleza. E como ali perto do centro do Rio não tem um restaurante aquilo que seja ao mesmo tempo bom e barato, eu almoço sem perda de generalidade e sem a mínima vergonha na cara toda segunda-feira no Burger King, que é na mesma rua. Aí eu vou lá no Burger King, pego lá a cartelinha de promoção no Burger King, compro o combo lá do Whopper Furioso por R$20 e como. Aí quando eu voltei, segunda-feira, tava voltando do Burger King, tomando o meu refil de Guaraná Antártica, eu vi um moleque sentado em frente, mas do lado de fora, na mesa de um restaurante lá, que é um restaurante chamado Bebs, que é ali também na minha rua, Bebs Rio, que é o restaurante da Rebeca. E aí, eu olhei pro moleque e falei, conheço esse moleque. E aí, meio que cumprimentei o cabeça e ele me cumprimentou também. Era um moleque com camisa de banda de metal e eu fui cumprimentando. Eu falei, conheço esse moleque. E aí, pensei, cara, eu dei aula pra esse moleque em que matéria? E foi aqui, foi em outro lugar. Eu dei aula pra esse moleque e deve ser por isso que eu conheço esse moleque. Eu fiquei pensando. Falei, caralho, que moleque é esse que tem só essa barbinha aí de boiola, não tem bigode, e depois eu pensei, e não, era o Emerson que ouvi a gente aqui, grande, e que Emerson. Toda hora o Daigo Pani lá do grupo. Não mandei mostrar o cu moleque, pra todo mundo sem ser solicitado. É esse moleque, então um abraço aí pro Emerson, que eu achei que fosse algum aluno meu. Um abraço aí pro cu do Emerson. Saudades. Saudades aí, cu do Emerson. Ai, meu Deus do céu. Saudades. Enfim. Aí pro marido do querido marido do Saci. Vamos lá, para o último. Fala aí, Arautos do Capeta, também conhecidos como Daigo, Senhor da Eternidade, Senhor da Obscenidade, Senhor do Inferno e foda-se. Ou qualquer coisa que agrade os senhores. Todos eles me agradam. Aqui é o aquecedor de tuba. Caralho, aquecedor de tuba, não apareceu. Aquecedor de tuba, brother! Caralho! Caralho! Isso é mais frente soco. Isso porra. É mais frente soco, moleque, pô, até chorei. Porra, que isso? Direto de Itacoaquecetuba, também conhecido como Cu do Alto Tietê. Depois de muito tempo, 3 anos para ser mais exato, caralho. Mandaram chinês sobre o último cast, os 20 anos de Resident Evil. Olha só, cara, foi bom gravar essa porra, né? Galera que, bom, que, galera que começou a se manifestar. Contaram de suas tubas. Muito bom esse, o cast, ótima participação da Monique. Olha lá, o que eu falei sobre a gente. Olha. Que acompanha desde o tempo do finado... Puta, que porra é essa? Fifre? O que seria isso? Fifre. Caralho, eu não sei, eu ia falar Fifre. Eu era muito não, fã... O Elapse, ele foi embora, porque ele foi anotar o ponto na no gravação que eu falei, imagina, acho que ele vai cortar. Não. eu tô aqui... É porque você falou de Fifre aí, o Fifre era... Ah, é Fifre então mesmo? Não sei, mas é tipo Face Your Fear of Resident Evil. F-Y-F Resident Evil. É, Face Your Fear of Resident Evil. Ah, entendi. Puta, vai tomar no cu. Vai dar nome à piscina, puta que pariu. É, era o site que ela tinha antes, se não me engano. Ah, então é legal. É, então tudo bem. Eu tô zoando, continua sendo uma merda o nome. É legal. Não, como a gente fina é a pessoa, a gente fina, eu vou falar que o nome é maneiro então, mas eu não gostei não. Não é uma merda mesmo. Eu era muito fã da franquia Resident Evil. Mas pra ser honesto, como ultimamente a Capcom só tem feito cagada com a série, não só com essa série, né, fera? Mas vamos lá. Já não me importo mais com o rumo da franquia. Muito justo, ninguém pode te julgar. Mas gosto muito da trilogia original. E com certeza está no meu top foda-se melhores jogos do PS1. Justo. A primeira vez que me deparei com a sobra-prima dos jogos virtuais foi em meados de 1998, em uma locadora, que já tinha o segundo. Mas resolvi jogar o primeiro pra ver qual era da parada, justo. E qual foi minha surpresa ao me deparar com aquela maravilhosa abertura com pessoas reais, coisa linda de Deus. Que provavelmente foram pagas com vale alimentação. Claro que não, cara, eles foram pagas com exposure, com exposição. Muita exposição, por sinal. Seguido do cachorro mais mal feito na história dos games. Joguei o jogo sem saber de nada. Qual era a história, que porra aqueles monstros faziam naquela mansão, porque a merda do meu personagem se movimenta como se ele fosse um tanque de guerra. Eu estava tão perdido quanto os personagens no jogo. Isso que é imersão, exatamente. Saber que eu poderia morrer em qualquer esquina daquela bosta de mansão por causa do zumbi, monstro, ou por causa daquela jogabilidade porca, também me causava muito medo. Sem contar com os outros sustos que vinham de onde menos se esperava. Descobrir pra que serve cada item e cada um deles tinha um motivo para a progressão da história é uma coisa que eu sinto falta dos jogos recentes. É verdade. É aquele discovery, né? Aquela descoberta. Porra, Relap, você tem que me corrigir quando eu falo coisa incrível. Caralho, brother. Porra, essa nem era difícil, cara. Você tem que me descobrir. Caralho, aquela discovery. Mas sério, toda vez que eu falar, vocês têm que me dar um choque, tá ligado? Tá bom. Eu vou ter um taser aqui remotamente controlado aqui, vou. Ah, você faz plugar pra cá. Faz assim, vou plugar no teu saco o taser e vou ficar com o controlador dele aqui, sem fio. Eu tô pensando seriamente em fazer isso com meu cachorro. Assim como o gerenciamento de itens, por exemplo, optar por armas mais fortes com pouca munição, ou uma arma mais fraca com mais munição, e também aqueles papelotes de maconha que recuperavam energia, que na vida real era para a saúde deles e pra casa do caralho. Sim. Enfim, é um ótimo jogo que influenciou muitos outros jogos e várias outras merdas de terror hoje em dia. Eu diria quase todas, né? Mas vamos lá. Tirando Fatal Frame, que chance tem os outros? Não é mesmo. Qualquer jogo hoje em dia, nego puxa de Resident Evil, não tem como não puxar. Sim. Na própria época, o Silent Hill, de uma forma ou de outra, esse. Sem dúvida. Fazia um pouquinho também. É muito bom voltar a enviar chimeneses para serem meus senhores. Não, chimeneses, cara, porra. Qual que é o plural de chimeneses? Chimeneses. Os castes continuam a melhorar a cada episódio. Vai ter um dia que a gente vai explodir, entendeu? Porra. E mandarei outros chimenes para serem lidos pelo Senhor da Escrotidão, caso esses viados se encontrem. Tô sempre aqui, fera. Sempre aí, cara. Só peço que chamem o bode pra participar mais dos castes. É verdade, o bode em geral acrescenta. Porque o bode é foda e tenho saudade do Tanguinha. Todos pode vir pra somar. Menos eu. O bode vem pra somar. Vem pra somar. Mas o bode, mesmo quando ele não está aqui, ele está aqui, fera. É verdade. Você não viu ele, mas ele tava aí bem atrás de você. Sim. Ele tá no movimento. Tá no movimento, é sexy. E chamei a Debs na leitura. A gente sempre chama, mas ela peida. Porque não, ela não vem, pô. Porque, como todos sabem, ela é a melhor de todos e sempre todos. Será. De todos e de todas e de tudo. Falou, um abraço para todos e até a próxima, se Zeus assim permitir. Tchau. Adiós! Tchau, aquecedor de tuba! Terminamos, né? Pô, aquecedor de tuba! Acabou, né? Terminamos com chave de ouro, cara. Chave de ouro, até né, cara? Até compensou a merda do Silvio. Maluco aqui, porra, baixo frente soco, beijo de 2013. Parabéns. Porra! Parabéns. Pré-apocalipse. Pré-era da lacuna. Pré-era da lacuna. É, cara, que fantástico. Parabéns, obrigado. Obrigado. Por favor, continue escrevendo. Por favor, quem parou de escrever, volte também. Mas, como é que eu posso dizer? Mensure. Dá uma medida, faz uma métrica. Vê se é isso mesmo que você quer escrever. Se passar faz de uma 20 síntese, linha, assim. É, faz uma síntese. Se passar de 20 linhas, tu dá uma resumida. Vamos ter dó do cara que foi editar essa parte. Vamos ter dó de quem lê também. Sim. Vamos ter dó de quem ouve. Vamos ter dó de todo mundo. Vamos ter dó. Vamos ter empatia, né, gente? Dó, cara. Empatia. Com empatia, o mundo funciona melhor. Verdade. Lembra-se disso. Porra, sempre funciona. A palavra é empatia. Tipo esse motoqueiro que passou aqui agora, com certeza não teve empatia nenhuma, esse filho da puta. Mas enfim. Ah, né? Não tem peru também, esses caras aí. Tá sem carburador, né, esse filho da puta, né? Com certeza tá. Bom, agora que acabou essa leitura de e-mails, você pode prosseguir para o programa da semana que já foi gravado? Já foi gravado, né? Foi gravado. Siga em frente. Oh, aleluia. Go Straight. Devia ter Streets of Rage nesse negócio, mas não vai ter. Infelizmente não vai ter. E acabou essa bosta. Os senhores têm algo a dizer? Alguma... O Elapse, ele já deu a mensagem válida da semana. Dele já deu, a empatia, deu empatia, e agora a sua, né? Não, eu concordo. Eu acho que eu dei duas mensagens válidas, assim, empatia e enfia o Dr. Who no cu e roda. Pra galera do VHS dos anos 60 aí. Isso. É, já tiveram muitas mensagens aqui nesse mensagens. Já teve tempo demais também, então vai todo mundo tomar no cu. Também, um abraço. Xingue seu amigo sempre. Sim, seu amigo também é válido. Portanto, o que acabou agora? Acabou essa bosta. Então, logo mais, tem mais e até. Abraço. O que acabou agora? Acabou essa bosta. Bem tautológico, né, cara? Bem didático. Diversão na vez. Dia 27 de fevereiro agora, passou aí quase um mês, fez 20 anos do lançamento da primeira geração, né, Pokémon Red, Green, foda-se, lá no Japão. E sabe, lá, é aquele momento em que você percebe, eu joguei a primeira geração e caralho, isso tem 20 anos, amigo. 20 anos. A gente não jogou há 20 anos, né? Eu, não? Pelo menos, não. Eu joguei tipo em 97, sei lá. Acho que não. Eu acho que você comprou o seu Game Boy ou o seu jogo de Pokémon. Comprei Game Boy, joguei no emulador, amigo. Tá pior ainda. Quando você já passava Pokémon aqui, suponho. Não, ou você nada, meu. Vou jogar esse jogo aqui de Game Boy. Não, ele chegou um pouco antes. Eu acho que eu joguei antes de ver o desenho, até porque o desenho passava na Eliana, sei lá. Eliana. A história de Pokémon aqui no Brasil é o seguinte: quando teve o episódio da convulsão, passou uma cena de Pokémon no Jornal Nacional. William Bonner falou: centenas de crianças japonesas teve ataques convulsivos hoje vendo um desenho animado. O desenho animado Pokémon, um gatinho amarelo piscou 50 tons de vermelho em menos de um segundo e deu lá a convulsão no Japão inteiro. O desenho animado Pokémon, que significa monstro. Monstros de bolso? O nome lá não é Pokémon, né? Então provavelmente ele deve ter dito, sei lá, um desenho animado. Mas teve essa porra. E aí o desenho começou a passar aqui no Brasil, se não foi, acho que foi 99 já. Eu acho que foi 99 que começou a passar no começo do ano. E no Dia das Crianças daquele ano, 99, lançaram aqui no Brasil um pacote que era o Game Boy com o cabo Game Link e uma das versões, versão Red, versão Blue. Eu agora não tô lembrando qual era que eu tinha. Eu tinha Red, eu acho. Eu sou Charizard até morrer. Era Charizard minha? Eu tenho dúvida. Cara, eu jogava com Charizard, que é o que importa. E aí, calma aí, você tá querendo dizer que o jogo foi lançado depois do desenho? Aqui no Brasil, um lançamento oficial, assim, entendeu? Era Gradiente. Cara, você tá me fazendo odiar então mais ainda as crianças que eu estudava no primário, porque quer dizer que tinha uma criança rica do meu lado e eu não sabia. Improvável, potencialmente. Porque eu também joguei no Game Boy de uma criança rica Pokémon Blue um bom tempo antes de sair o desenho aqui, só que eu não tinha noção do que era aquilo. É, pode ser. Eu fui jogar quando já era. O já Rei Chances, ele é quase o. Quer dizer que vocês, comunistas, têm esse Pokémon? A guerra! Eu tô bolado. piada que eu moro na zona oeste do Rio, cara. Eu moro na zona oeste do Rio. Como essa criança tinha essa porcaria de Diogo, cara? A gente não tinha nem shopping aqui. O que ela tá fazendo em Campo Grande, cara? Agora tem, né, porra? Campo Grande, porra. Ah, agora tem, agora... Mas, cara, a época que saiu o Pokémon era a época que ainda tinha vaca andando pela rua, cara. A criança tinha um contato no exterior. Cara, eu nem sabia que o exterior existia nessa época, cara. Tu era aquele filme Quarto de Jack, né? Não, mas eu vou te falar que a impressão que eu tinha através do material de divulgação do desenho, do jogo, eu achava que era alguma coisa muito escrota. Porque eu achava o Pikachu algo meio escroto. Até eu começar a jogar e assistir. Até eu falar, que bosta, eu gosto dessa merda. Foda-se. Cara, o Pokémon aqui no Brasil, ele veio um pouco no vácuo, assim, a gente tinha acabado de ficar, sei lá, órfão, entre aspas, de Yu-Yu. Terminou de passar Yu-Yu, 98, eu passava Super Campeões. Existia Manchete ainda, quando o Pokémon começou a passar aqui. Sério? Sim, em 99, a Manchete foi falir em agosto, eu acho. Não, a Manchete foi em 98, isso eu tenho certeza. Quer valer o topa? Ficou quieto agora e já foi pro Wikipedia pesquisar pra não... Os meus dois pais trabalhavam lá, cara. Caralho, tu confirmaram tua memória da minha. Não, assim, olha só. O fato deles terem sido demitidos antes... Não quer dizer que em 98 faliu. Só quer dizer que eles foram demitidos antes. A minha mãe, ela foi demitida na RedeTV já. Então, você quer valer o toba ou você não quer valer o toba? Não. Eu tô com a resposta na minha frente. Eu tô com a resposta na minha frente também, já. Nem te dando. Então, tá bom. Você salvou o seu toba, tá? Só queria te avisar isso. Mas beleza. Mas e o porra do Disco Ninja, não, cara? Não, é Disco Ninja. A gente tá falando... Isso não é podcast Pokémon, é podcast Disco Ninja. Disco então, Ninja. Pra quem não sabe, tá dando mole, é feio e não sabe as regras, Disco Ninja possui uma regra básica. Qual é a regra básica, Lápis? Nós estamos aqui para nos divertir. Isso. É garantia do jogo fala. Cada uma das três rodadas terá uma temática diferente. E hoje a gente tem uma meta temática, que é a temática de Pokémon, comemorando aí, com um leve atraso, os 20 anos da série, que a gente tinha esquecido, na real. A gente estava preocupado com Resident Evil. Isso. E cagou pro Pokémon. Mas vamos pensar dessa forma. Nós temos 20 anos de Pokémon, mas a gente já fez dois podcasts sobre Pokémon. Também tem isso. Então a melhor forma de homenagear a série é com Disco Foda-se! Aliás, teve 20 anos de Chrono Trigger e a gente não pensou nisso, né? Mas tudo bem. A gente faz um reviews de side quest de Chrono Trigger, moleque. Pô, boa ideia. Olha aí, boa ideia, rapaz. Qual é a melhor side quest? Não, side quest do jogo? É, a melhor side quest é do robô ficar sozinho lá. Não, viu? É do Frog. É do Frog quando ele pega a Ultimate Masamune. Não, sou mais a do robô. Porque o robô, ele não tem coração e mesmo assim ele teve mais empatia do que a maioria dos seres humanos que eu já conheci na minha vida. Moloch! Qual Fala. É a regra do primeiro round? Round 1, round 1. A regra do primeiro round vai ser... Não sei qual que é. Porra, tá, olha aí, tá no seu chat, regra, cara. Tá aqui, tá aberta, aberta. Seu obesinho. A regra do primeiro round vai ser... Músicas do mundo, world music, as músicas da cidade, as músicas world das World music, uma categoria foda de música, né, cara? Que vendia naqueles CDs que anunciavam na Manchete, isso. Né? Cheio então, dadinho da vitória. Tá valendo. Tá cidade, rota, qualquer coisa assim, vamos lá. Rota, cidade, mapa, fly, surf, bike, foda-se. Ah, agora pode bicicleta. Agora pode, irmão. Agora pode bicicleta, pode Pokécentro. Vai, pode... roda aí, gira aí o... Gira o dado. Ei. Se ficar em 5, 6, eu vou rolar de novo porque eu tô com preguiça. 4, 6 chances! Opa, opa! Cara, a minha música é tipo de um jogo que marcou minha infância demais. E é Pokémon? É Pokémon, cara. Não, mas é tipo, eu, por incrível que pareça, eu meio que cagava pro primeiro jogo do Pokémon, tipo o Red, Blue e o Yellow, eu meio que cagava pra eles. E o jogo que realmente me marcou foi o Gold Silver, e tipo, a minha música é o tema de Ecruteak, e eu acho que de Cyanwood também, que foi reutilizado. Tipo, cara, essa música é incrível. É Disco Greninja, toque aí o tema de Ecruteak, ou Ecruteak, ou seja lá o que for, eu chamava de Ecruteak quando era criança, toca aí. Provavelmente aquela criança que ficava de braços cruzados no canto da sala com um pé na parede e o outro no chão, falando assim, hã, esse negócio de Pokémon é muito sem graça. O tio Rod. Aí um dia lançou Pokémon Gold, aí você não aguentou e falou, nossa, que maneiro esse Pokémon Gold. Deixa eu ver se for esse Pokémon Gold aí. Cara, deixa eu me gabar uma parada com vocês, seus vermes insolentes, que a minha experiência com Pokémon Gold Silver foi muito superior, porque o Black, meu vizinho na época, Aloysio, que aliás aí tá, porra, força aí pra você, tá passando uma barra difícil aí, a prima dele morava, ou mora ainda, no Japão na época, e ela, na semana que o jogo saiu, mandou uma fita do Gold e uma fita do Silver pra ele. Que isso? Ele falou, pô, prima, me compra o jogo novo de Pokémon, aí ela, tá bom, aí mandou duas fitas pra ele, aí ele falou, caralho, ela me mandou os dois. Moleque. E aí, ele tava lá com a Gold e o Silver, aí ele começou a jogar o Gold e vou jogar mais rápido que todo mundo. Até que uma semana depois eu convenci ele e me emprestou o Silver. Ele ficou lá dois gordos jogando de japonês. Eu vou acordar o Snorlax. Não sei como, mas vou. E aí depois o maneiro é que ele gastou a Master Ball dele numa, sei lá, num ratatá. E aí pra capturar peixes. Um saco. Nos anos 2000 eu nem sabia que o Japão existia, mano. É, cara, era aquele país. Eu achava que o Jaspion era brasileiro, né? É, eu achava que o Chaves era brasileiro, isso eu achava. É porque o México não existe até hoje, porra. O Chaves é brasileiro, caralho. Vive aqui, ó. Sempre tem alguém do elenco aqui, porra. Deve ser brasileiro mesmo. É, e aí o Gold Silver a gente jogou assim que saiu, cara. Foi uma parada muito bizarra, assim. Tanto que eu não sei nada desse jogo, que eu joguei em japonês. Eu não sei absolutamente porra nenhuma. Não, cara, mas tipo, você teve contato com tipo o jogo de verdade, cara. Tipo, a minha história com Gold Silver é tipo cheia de mistérios e era uma parada tipo muito enigmática, porque tipo, primeiro eu não é que eu odiava os primeiros jogos, eu meio que eles eram meio médios, eram feios, vamos ser sinceros. Tipo, você olhava pro Squirtle, o Squirtle tinha cara de bunda. Porque tipo, o Gold Silver é lindão. Pô, no mas cristal aí, os bichinhos já tremem já, pelo menos. No pô. Cristal! Os pokémons, pelo menos, parecem com a arte deles, cara. Eu tinha a versão Red. Tipo, se você olhar a arte daquele jogo, cara, pelo amor de Deus, cara. Tipo, os pokémons nem parecem com os que apareciam no desenho. E, tipo... Pidgeotto, eu não deixava evoluir, porque eu achava o Pidgeotto feio pra caralho. Brother, eu vou te dar um voto de confiança, porque você tem razão. Tem aqui um... Eu tô mandando uma foto da comparação do sprite do Squirtle no Red Blue e do Squirtle no Gold Silver. Realmente, tá certo. Você tem razão. Cara, tipo, e tem exemplos piores, é que eu não tô lembrando de cabeça aqui, cara. Mas se você pegar o gráfico de o Charmander. Sprites... Não, é o Charizard. O Charizard, ele é sempre muito escroto no Red, no Blue, e nos outros ele melhora um pouquinho. O Charizard no Red e no Blue, ele não cabia no sprite, então ele tá todo encolhido. Ele é todo torto, ele é todo torto. Ele é todo torto. O sprite dele, no Red School, ele é deformadão, mano. Ele é deformadão. Ele é aquele cara que não passa na porta, sacou? É? Exatamente. Vai, encolhe, pra entrar no carro. Ele fica tudo trouxa. Tô mandando a lista de gráficos aí, cara. Tipo, olha só, cara, tem alguns que parecem Dodói, cara. Tipo, a evolução do Jigglypuff, tipo, é o Wigglytuff. Tipo, cara... Olha a cara de Dodói, cara. Parece que tem... Olha só, o Hipno é a coisa mais escrota que eu já vi. Cara, o Machamp é a coisa mais escrota. O Machamp é muito escroto, né? Realmente. Não, cara, não. Esses sprites aqui são sprites do Green. Esses sprites são sprites do Green. São piores do que do Red Blue. Ah, tem que estar estranhando essa porra. Vamos achar. O Red Blue já é uma V2 exato. Do Red Green, né? Bem que eu tô achando esse Charizard muito escroto. É, não. O Charizard do Red Green, ele é realmente... Caraca, ele é mais escroto do que o escroto. Mas o do Red Blue é escroto também. É escroto, mas... É que o do Red Blue é um pouco menos. Mas o... Mas é escroto também. Ah, é... Por acaso, o Japão nunca recebeu essa versão, a atualização do Red and Blue. Não, a Red and Blue nunca chegou no Japão, essa versão atualizada. Chegou não? Ah, no Japão não tem o Green e o Red? só, eles não, não receberam essa versão atualizada. Acho que agora com a versão do 3DS, do VC, né? Não, do VC, do 3DS, é exatamente, que foi atualizado. Não, tipo, a versão do deles ainda é original. Nossa versão, tanto que o remake é Fire Red Leaf Green, né? É, isso. Exatamente. Ficou com o nome, é, verdade. Vamos lá. Que é o próximo aí? Dadinho da VC! De novo. Dadinho da Insignia. Um lapso! Oi, irmã! Meu tema, que é um tema muito delicioso, vamos lembrar aí da nossa trajetória no Red, Green, Blue, Yellow, foda-se, né, as cores primárias aí. Quando a gente derrota lá o Gilly, Tenente Gilly, e o seu Raichu, a gente se envereda por uma das magníficas, um dos magníficos conceitos da região de Kanto, que é o conceito das rotas. E tem as deliciosas rotas com seus números, que quando você tem 12, 13 anos é um saco ficar decorando aqueles números. Ah, mas eu acho que tem rota só depois que se derrota o Gilly, não. Tem rota no jogo todo. Não, tudo bem, não. Tem um monte de rota, mas eu tô falando especificamente da rota posterior a Vermilion, que é a rota que a gente pega saindo de lá derrotando o Trent Surge, que é a rota 11. Então, Disco Greninja, por favor, o nosso tema da Rota 11 de Kanto, na versão mais novinha aí do Fogo Vermelho e da Folha Verde. Escolheu a Rota 11. Isso era por específico, né? Tipo, é. Porque a musiquinha é maneira, cara. Não é nada. Você não tem nenhuma história mirabolante da Rota 11 quando você viu a calcinha da sua amiga. Declarei pra uma menina sobre as árvores da Rota 11. Não, só porque a Rota 11 tem uma música legal. Sei lá. Você acaba de ser de Vermilion. Que é uma... Pra quem joga de Charizard, Vermilion meio que é uma daquelas batalhas difíceis no começo, né? Tá só se fudendo com aquele seu Pokémon de fogo do caralho. E chega lá em Vermilion, tem um filho da puta com um Pokémon elétrico e você com a porra do Pokémon de fogo. É, mas isso não faz diferença, não. Não, não faz diferença nenhuma. É, mas é o ponto em que o cara que vai de Squirtle, por exemplo, se fudeu. Ah, sim. É que você chupa, otário. Ficou aí de otarice, otário, cuzão. Chupa. O Brock comeu meu cu, mas agora valeu a pena essa dor na bunda aqui. Caralho. Dei muito scratch na Cleonix. Agora você vai se fuder aí, seu cuzão. Vai tomar Thunderbolt na cara. Mas é só porque a Rota 11 é uma parada maneira. O conceito das rotas na área de Kanto, eu acho uma parada maneira, porque assim, você pensar que, tipo, você tá indo de uma cidade pra outra, e no meio do caminho tem um monte de criança parada, fazendo porra nenhuma, a não ser esperar passar outra criança e, tipo, abordar. É um monte de trombadinha, sabe qual é? Tipo, ele te aborda, ô, vai tirar um x1 comigo aqui. Não, meu, vai tirar um x1 comigo aqui, caralho. Garota quer lutar. E, tipo, ninguém te perguntou se você quer, sabe qual é? E lapso. Eu vou passar um link pra você aqui, um link muito grande. É muito grande. Que se chama O Enigmático e Profético Número 11. Eu tava procurando alguma informação curiosa, eu achei um textão sobre o número 11. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha depois e pensar a respeito da sua, seu subconsciente aí, tá bom? Ah, tá. Não, 11 é o Romário também. Enfim, várias paradas aí no Romário. Gêmeas. É, foda-se. Dash! 32. Eu. É muito bom você ter falado aí das aventuras do Charizard. Quando você começa a valer a pena jogar com ele, eu lembro que o primeiro momento em que vale a pena você ter escolhido o Charizard é quando você entra naquele ginásio de planta. Você vê, só tem gente de planta e fala, vai se fuder todo mundo. Ah, ah, ah, ah, ah, taca fogo em todo mundo. Você vê aqueles Pokémon chorando assim, ah, se fudeu. Ah, mas, pra você poder fazer isso, você sofreu muito daquela broca de... Ou farmou muito, né? Farmou muito. O Brock, ele comeu o cu de todo mundo que escolheu o Charizard. Porque pouca gente sabia que tinha um Mankey ali no matinho que você podia pegar. Pouca gente sabia que você conseguia dar um jeitinho ali pra matar alguma coisa. Que a maioria das pessoas pouca gente vindo. Comprou aquela Nintendo World especial com a capa platinada, dourada, sei lá. Pouca gente. Opa, eu tinha essa aí. Porra, eu queria muito achar a minha. Então... Me confiscaram ela na escola, mas quem capturou um PJ pra ficar jogando Sand Attack no Onix até o PJ morrer, pra depois entrar o Ratatá, ficar usando Grow, até o Onix não conseguir acertar ninguém, pra depois chegar o Charmander e falar, vou fazer a diferença, ouviu muito a música da cidade de Pewter. Então, Disco Greninja, por favor, toque a música da dor. Mas maneiro. Achei. Respeito. A Butterfree resolveu o problema todo, não? Tô enganado. Naquela altura, a Butterfree acho que é nível 18, né? Eu não lembro. A Butterfree tomava um one shot do Onix Easy. É? A sua Butterfree que era fraca, então. A minha era sinistra, mano. Ai, tu ficava grindando. Meu Butterfree chegava lá com Psychic já. Não, mano. Então, acho que Psychic ela ganhava, tipo, no 12, nível muito baixo, cara. Não, você tá entendendo. Eu chegava com um Charmander, dois Pidgeys, três Ratatás. Foda-se. Aí eu chegava lá, aí começava Sand Attack, Growl. Aí todos se matavam no sacrifício vai ceia do Charmander. Aí o Charmander chegava lá pronto pra mandar o meteoro de Pegasus ali na parada. E ele mandava o Scratch da dor. O Onix, ele sentia cada arranhão naquela pedra dele. E doía muito. Moleque, eu sei que doía muito. Doía muito. Cara, você é o pior treinador que eu já ouvi falar, cara. Os pokémons, cara. Cara, quem coloca dois Ratatais no grupo, cara? Três Ratatais e dois Pidgeys. Cara, três. Ratatá é o famoso completa Pokédex, mano. Só pra isso, cara. Só se o cara assistiu muito aquele filme do que tem a música do Michael Jackson pequeno lá, que é a música do filme do Ratinho. Esqueci até a porra do nome do... Moleque, até hoje quando o nego fala em Pokémon Red Blue, eu lembro... Eu lembro, sabe o quê? Que chega uma hora no anime, não aquela primeira vez, né? Mas depois ele volta. Anime não, que desenho. Que tiram o Brock, desenho animado, o cartoon. No desenho. Que tiram o Brock, cara. Uma hora, tem aquela primeira temporada, né? Ele fica, depois ele sai e entra aquele Tracy, mas ele volta depois, beleza. Ele volta depois, porque ele era um pedófilo... Ele é o Brock. Depois tiram a Misty, né, pra começar a colocar as personagens femininas do jogo, né, e aí fica aquela menina Maia lá, que é do, acho que do Ruby Safire, não lembro, que tem um irmãozinho, mas depois o Brock sai de vez, cara, e meio que continuam colocando uma garota pra ser a garota do jogo, e botam um maluco aleatório, que o maluco era meio que um sommelier lá de piroca, um maluco de valor verde. É um líder de ginásio, cara. Era um líder de ginásio? Caralho, aquilo foi muito a ruína de Pokémon, o mano. O Brock pula tiraram... do barco, meu. E vira o Ash com personagens aleatórios. Tipo, perdeu toda... Cara, o que me mantém vendo desde o começo? O Ash? Não, o Ash é um retardado, cara. No começo tinha Misty, beleza. E depois tem o Brock, que beleza. Quando não tem mais nenhum dos dois, por que que eu vou continuar vendo, saco é? Por quê? Por quê, cara? O Brock, o cara que pedia telefone das garotas e e-mail. Tipo, você se identificava com ele, cara. Era tipo, era você ali, cara. Era o que fazia eu já tudo pensar, não vou ver Pokémon ali, porque, porra, tem o Brock, né? E tem aquele encerramento maneiro que é a música do Brock. É, ou do Policial Jenny, Enfermeira Joy, e maneiro. O Brock é um negão, né, cara? O Brock chegava lá com um negão e... O Brock era sinistro, mano. E aí depois parou de ter. Outro dia eu tava pensando, o Brock tinha tipo, sei lá, 14 anos. 15. E tipo, aparecia uma mulher profissional, policial, enfermeira, com ensino superior completo, e ele vai ter seus 25 anos. E ele tava tipo, vai que cola, vai que eu mando ver essa noite. Quando eu tinha 15 anos, as Playboy que eu comprava, as mulheres tinham 20 anos já, que postavam na Playboy. 20, mas tudo 21. Chegava nelas. Porque eu não tive oportunidade. Porque eu não tive oportunidade porque eu não era um Brock, porque eu não tinha um Onix no meu bolso. Se eu tivesse um Onix no meu bolso, amigo. Um Onix, um. Aquele bicho lá, aquele. Um Joe Dude e um. Ah, outra coisa escrota também foi quando na geração lá do. Na terceira geração deram um Pokémon de água pro Brock. Eu falei, caralho, meu irmão, ele cagaram tem um Pokémon de na água? Minha era um não. Ele só tinha um Vulpix, um Zubat, um Onix não. E um Joe Dude. Não, tem uma. Tem a. Você aquela... pegou um sapo, eu acho, né? Quando sai a Misty e entra a garotinha no lugar da Misty, que acho que é Maya é o nome, que é a geração depois da Chikorita e do Fennekin lá, sei lá. A terceira geração, eu acho. Uhum. Na terceira geração, que o bicho de água é um bicho azul, óbvio, sempre azul, mas é um bicho azul muito escroto, que não parece nada, ele parece uma, sei lá, uma samambaia azul. O Brock, ele fica com um Pokémon de água, a menininha tem um Pokémon de fogo, que é uma tipo uma raposinha, e o Ash tem um, que é um lagarto que usa uma porra de uma folha na boca. Tipo o personagem de Tokusatsu antigo, que é um lagartichozinho lá, uma lagartixazinha. Eu vou dar uma de sommelier de Pokémon agora, e a parada que, pô, cara, tô envergonhando minha família agora, dando muito sumelho de Pokémon, pelo amor de Deus. Vai cheirar tipo, Pokémon antes de usar. A parada é que, tipo, tô mandando a foto agora. Que entrou o Brock, ele pegou um Krogunk, sei lá, como se fosse. Era um dos iniciais, cada um dos três. Porque, tipo. Não, essa porra não é inicial, não, cara. Ai. Não é inicial, não. Mas, tipo, a parada é que a Misty, ela saiu da série. E a Misty era quem segurava o Brock pra ele não ser preso por assédio sexual. E aí, ela deu um Krogunk pra ele? Não, tipo, esse sapo entrou no lugar da Misty, porque ele dava um golpe que ele paralisava o Brock, eu acho. Caralho. Toda vez que ele ia longe demais e quando ele ia meter pra fora, quando ele ia botar pra fora, o Pokémon saía e falava, não, Brock. Quando ele afrouxava o cinto, eu falava, vem cá, minha filha, vem cá. Caralho, que horror, cara. Isso não devia nem ir pro ar, na verdade. Moleque, meu Deus. O editor que vai decidir. Pode, você. Tadinho da Vitória, finge que eu não sei que o próximo é o Mala. É o Mala. Aê! Então, vamos lá. A música que eu escolhi pra essa primeira rodada foi a música que começou, basicamente começou tudo há 20 anos atrás, né? Música 20 anos atrás é pleonagem. Ai. Toma ali. Desculpa, Lápis. Eu sou o melhor tipo de Lápis, mano. Meu Inception maravilhoso, cara. Destruiu os inimigos pra sempre. Destruiu vidas e mais vidas pra sempre. Cara, pior que eu fico lembrando do Ilapis falando isso na vida real mesmo, assim, tá ligado? Sempre que eu penso, eu travo, mas tô. Outro dia eu corrigi meu chefe, eu pensei, puta, acho que eu fui longe demais. É, cara, cuidado, Inception pode destruir vidas. Então vamos lá, é a música da Rota 1. Rota 1 aí, Rota aí, Rota 1. 11. Rota 1, Rota 11, ó. Sempre que eu penso em Pokémon, essa música me vem na cabeça. Essa música é a música do Centro Pokémon também, né, mas... Essa eu acho que é mais marcante, no caso. Rota 1 é realmente a primeira, né? É a primeira, logo em cima de Pallet, né? Saindo de Pallet, assim, é a primeira roda que leva. Chama o Sapinho, então. Sapinho Disco. Disco Ninja, toca a música de Rota 1 do Pokémon Red and Blue. Japão, o nome da cidade é tipo Massara. O nome da cidade é Massara, sei lá como é que se fala. Eu acho que é Massara. Mas o. E aí ficou Pallet, porque foda-se. Eu nem sei se Pallet é uma palavra em inglês mesmo, mas é essa parada aí. Acho que nenhuma das cidades tem o mesmo nome. Acho que Fuxia também. Não tem a ver de ser Pallet de paleta e todas as cidades terem nome de cores. Isso é verdade, é vermelho. Paletas de cores, pode ser. É, eu nunca pensei nessa parte de paleta. Caralho, Léo Sanches. Caralho, Léo. Né, cara? Cara, aprendi uma coisa nova hoje. No original aqui que eu tô vendo, tipo, Massara significa puro branco. Ah, então deve ser isso. Deve ser isso mesmo. Porque eu acho que todas têm nome de cor também, ou coisa que remete a cor também em japonês. É, eu acho que é isso mesmo. Acho que Fuxi é Kutiba, e isso deve ser uma cor, sei lá, mas não sei qual é. Mas é, né, pelo menos os nomes em inglês são Vermilion, Viridian, Cerulean, que é Cerola, na verdade. Lavander. Lavander, uh-huh. Fúcsia. Os nomes, umas cores meio escrotas, né? Lavanda, fúcsia. É tipo, cerulean é ranada, que é tipo azul, claro. Ranada é um azul, né? Pô, maneiro, cara. Aí, palette. Que é onde tudo começa, né? Paleta. É ali. Você tem uma paleta de cores de Pokémon pra escolher, na real. Que conceito, hein? Olha só, tá vendo? Conceito. É, nesse momento eu queria perguntar, Ninja Inimigo, você tá gravando o podcast, não? Puta que pariu. Tô sim. Sabe aquele tá segundo que agora. O seu sangue fica gelado como uma cerveja deliciosa? Amigo! Amigo! É o famoso Saraiva. Então, meus amigos, eu gostaria de deixar claro, pra quem não sabe, tá dando mole, é feio, não sabe as regras, que existe mais uma regra, que é a regra de união entre os rounds do Disco Ninja. E Lapso, por favor, elucide essa regra para aqueles que estão chegando agora. Caralho, deu um nome muito aleatório, regra de união. Eu fiquei pensando aqui, que porra é essa? Eu falei, caralho, de onde tira essa? A hoje nossa eu tô regra numa... é muito simples. Hoje eu tô numa cagação de regra muito foda. Run cagation. Por uma questão aqui de logística, o cara que terminou uma rodada começa a próxima. Por quê? Porque um belo dia a gente fez assim. Exato. Isso ficou. E virou cânone, virou lore, virou, né, cultura. Virou tranquilice e favoribilice. Isso, é uma tranquilidade, favorecibilidade, ousadia e alegria do BFS. Exatamente. Portanto, pro round 2, que será um round das músicas de Batalha Pokémon, o nosso querido Moloch, que terminou o round 1, vai começar. Já pode começar, por falar nisso. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Calma aí, essa parte eu não decidi ainda não, mas eu acho que eu vou... Mas antes eu quero pedir pro Ninjimigo fazer a vinhetinha do round 2, round 3, round 2. Round 2, round 2, foi? Pronto, agora você pode ir. Pode ir. Você pode ir. Tá bom. Vamos lá. A música que eu escolhi pra começar o round 2 foi a música de batalha contra os ginásios, contra os líderes de ginásios do meu Pokémon... Não é o favorito, mas é que o que eu tenho um carinho especial sempre, que é o que eu acho mais bonito até hoje, cara. Mesmo você pegar os remakes e tudo mais, é o Pokémon Rubi e Safira. Que eu acho que aquela versão do GBA é tipo o auge do gráfico de Pokémon até hoje, assim, que ele é super bonitinho e tal, tipo, super bem acabado, o pixel art mó bonito. Então, Disco Ninja, toca pra mim a música de luta contra os líderes de ginásio do Pokémon Rubi e Safira. Disco Ninja, toca uma pra mim. Toca uma pra mim. Não só ele tem essa arte, pô, tira, sei lá, leite de pedra ali, né, com o GBA. Sim. Assim. Ele tem um gráfico já pré-DS, ele é o The Last of Us do GBA. É, ele saiu bem tarde mesmo. Saiu, já tava, 2003 acho que o jogo, 2002. O DS é 2004. E ele também é o primeiro que tem os Pokémons lendários, pelo menos, já naquele nível de abstração que a gente tá acostumado hoje em dia. Acho que na época... quando começa a chutar o pau da barraca, assim, eu não desse cara. Jeito. Cara, eu lembro de ter ficado muito bolado com aquele Pokémon bananeira, sabe? Que tem umas bananinhas debaixo do queixo dele. Aquela salamandra lá, bizarra? Porque é um dinossaurozinho com umas asazinhas de folha de bananeira e umas bananas com embaixo do queixo. Cara, eu sempre achei esse escroto pra caraca, cara. É o lendário da capa do Rubi, não é? É o vermelho, não é? Ou ele tá falando do inicial, da evolução? Não, não. Ah, entendi. Cara, eu não sei nem como achava o digital que banana Pokémon. É complicado. É foda, né? Quando eram 150 era mais fácil, né, cara? Olha aquele Pokémon lá que parece o Sr. Popo do né? Tô enviando aí, calma aí. O nome do bicho é Tropius. Já é, pra mim é muito, muito novo pra mim, eu já não sei mais. Eu parei nos 150. Ah, pode crer, caralho. Eu sei depois da Chicorita. Esses são agora, eu já não sei mais os nomes direito, que foi o que eu joguei, né? Cheguei a jogar. São 700, nossa, amigo, fica difícil. Não, amigo! hoje em dia eu só capturo o que me dá na telha e. Hoje em dia eu tanto falo, faz. Esse aqui tem cara de ser bonitinho. Aí eu pego. Essa parada é esse conceito. Cara, e vendo assim coisas tipo esse de Pokémon aqui, né? Que é um jogo. É um jogo de luta, né? Então é pra uma galera mais velha e pra uma galera assim que jogou a primeira geração. E você vê que os caras, eles não estão fazendo demagogia, cara. Tem muito mais Pokémon na primeira geração do que do resto na porra do jogo. Charizard, Gengar, tem dois Pikachu, tem o Machamp, o Mewtwo na porra do jogo. Cara, tem o Machamp no jogo, cara. É esse nível de favorecimento. Machampor! Mas tem também o Candelabro, rapaz. Tem o Candelabro, caralho, aquele Candelabro, porra. O Candelabro. Abro aquele bicho que virou uma geladeira. E o Anon são os pontos altos de Pokémon. Próximo, no Pokémon Sun and Moon vão lançar um Pokémon que é um sanduíche do Subway. Falar. Irado. Tinha que ter um já, Pokémon. Já tem o sorvete pra acompanhar, hein? Já tem o sorvete. Essa parada de Sun and Moon, né? Desses nomes aí que era o. Enfim. Parque que faltava, na terceira abertura do anime, a abertura japonesa, o refrão é Golden Sun, Silver Moon. Então os caras já cantaram a pedra lá na época. Olha do Gold Silver. Pra fazer essa parada. Há 10 anos. Tipo, voltando ao que vocês estavam falando, cara, sobre, tipo, a qualidade gráfica do Rubi e Safiri. Tipo, cara, você lembra como foi, tipo, explodir a cabeça quando a gente via nas revistas? Tipo, caraca, maluco, você vai andar e vai deixar a pegada? Caraca, como assim? Game Boy, isso. E tipo, cara, como é? Eu tô de frente pra um lago e vai ter reflexo? Tem reflexo, que cara. Que mundo é esse, cara? Tem jogo de Play 1 que não tem reflexo, cara. Mundo Pokémon fantástico, né? Caralho, muito sinistro. O Ruby Safira eu não joguei, eu pulei esse. Eu não tinha GBA na época. Eu nunca tive GBA, na verdade. Simuladorzinho de leve. Não, eu tava emulando outras paradas na época. No GBA, eu emulei muito o GBA. Mas os jogos que eu lembro que um jogo que, curiosamente, eu joguei muito no emulador de GBA. Hoje eu tenho ele em cartucho, inclusive. É o Corações do Reino, Corrente das Memórias. Aquele era muito bom. Mas o Pokémon acabou que eu pulei. Porque naquela época tinha aquele Pokémon Net Battle já, né? E aí, sei lá, achava maneiro jogar Pokémon Net Battle, porque eu pulava a parte chata, que era ficar farmando Pokémon e andando em rota, e jogava porrada logo, sabe? Mas nessa época eu também tava perdendo interesse em Pokémon já. Tipo, você queria pegar mulher, foda essas porra. Né, eu joguei só um pouquinho porque eu tava acompanhando nas revistas, tipo, as imagens e tal. Tipo, pô, tá parecendo maneiro, parado, mas eu nem terminei o jogo. É, depois dessa geração aí também eu pulei, voltei só no X e Y mesmo. Eu também, é. Tamo junto. Eu sou um miserável, eu joguei todos. Mas, eu sou um velho miserável. Mas zerar que é bom nada, né? Ah, padrão. Tadinho. Tadinho da Insignia. Dois. Inimigo. Vamos lá, é o que é o tema mesmo? Batalha. É Pokémon. O tema, cara. Pokémon. O que a gente tá fazendo mesmo? Gravando podcast. Como vocês sabem, várias vezes eu disse aqui no programa que um dos meus meios de, sei lá, storytelling que eu mais gosto são os meios audiovisuais. Principalmente eu falo muito isso quando eu defendo anime, quando as pessoas falam que o mangá é muito foda, eu falo porque que eu gosto de anime. E eu gosto muito porque eu não sei ler. Das histórias, eu gosto muito das histórias contadas de forma audiovisual. Principalmente pelos recursos musicais. Eu acho que as trilhas sonoras, quando bem usadas, elas despertam e acabam amplificando os sentimentos que a cena precisa. Eu acho que o recurso que eu mais gosto, eu gosto de chamar ele de antecipação musical. Eu tava pensando nisso. Dei esse nome bonito. Não sei se existe um outro nome na arte e tal, mas eu gosto de chamar. Que é quando a música toca antecipando o momento mesmo, já dando clima antes mesmo da situação entrar de fato. E eu vou dar um exemplo com o Pokémon na música que eu escolhi. No Pokémon, você sempre, sempre tem uma música tocando no fundo e quando entra o combate, a música corta na hora e... Bum, entra a música de batalha. Tem um nome pra isso, é anúncio. Anúncio. Só que tem uma cena no Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira que quando você chega no final da Victory Road, você encontra um menininho que é o Wally. Ele não é exatamente seu rival, mas ele é um molequinho que no começo do jogo, no começo da sua jornada, você ajuda a pegar o seu primeiro Pokémon. E ele fica motivado com isso, fala: cara, eu vou ser um grande treinador e você é uma inspiração pra mim. Ao longo do jogo... Você é tipo o senpai dele, né? Você é tipo o senpai dele. Ele é o seu Shingo Yabuki. Ele é só Sakura. E eu acho legal que as lutas ao longo do jogo contra ele são sempre muito simples e muito fáceis. Porque afinal o jogo tá mostrando, ele é só um garotinho querendo se mostrar ali. E ele sempre chega com um Pokémon underlevel, com poucos Pokémons e tal. Mas quando você chega no final da Victory Road, ele tá lá. Você tipo, caralho, qual é desse maluco que tá aqui? E ele vira pra você e começa a mandar, sem música nenhuma, sem som nem nada, um discurso mega... Rock 5, Rock 6, tá ligado? Aquele discurso tipo, nego te dá soco na cara e tu tem que levantar. Eu peguei você na palma da minha mão. Porra. Eu disse pra sua mãe, você foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na vida. E você cresceu e ficou maravilhoso. E você está deixando os caras baterem em você. Isso é coisa de covarde, mas você não é covarde. Aí ele tá dando um discurso de como ele tem que superar os limites e sempre acreditar nos sonhos e que assim ele consegue... E do nada começa a tocar música tema de batalha dele enquanto ele tá dando discurso. E ele vai lá dando discurso motivacional dele, e quando ele termina falando, tipo, eu vou ser melhor, eu vou te ganhar, a batalha começa com a música ainda tocando, sem transição, sem porra nenhuma, e se estende por todo o tema a luta inteira dele. E eu acho isso muito, muito, muito maneiro, e é um detalhe simples que faz essa cena ser muito foda. Por isso, eu escolho aqui no tema de batalha o tema do Wally. Tradicionalmente, quando entra o momento em que a música era pra começar a tocar e a música já tá tocando, pra reforçar esse conceito, coisas tipo efeito sonoro, não tem o efeito sonoro. O efeito sonoro de... Isso é cortado. Uhum. Esse tipo de coisa tradicionalmente é feito. Por exemplo... A própria música de entrar em batalha... Não tem. Tradicionalmente você já deixa aquela coisa que realmente é... É uma questão de anúncio do momento. Então você eu já jogou o direto. Clima lá pro alto e ele só continua em cara. Você fala, é isso? Tá It's Mas happening! Se você fizer qualquer outra coisa depois, você quebra o clima, né? Esse que é a grande parada. Jogos de... Jogos japoneses usam muito isso. Esse é um recurso muito japonês. Uhum. Anime coisa usa americana. Muito isso, né? Não, anime usa muito isso, mas no jogo, né? Porque essa coisa de você ter temas específicos que são sazonais, isso é muito coisa de jogo, né? Uhum. Para anime você tem, sei lá, a música do que vai tocar o próximo episódio. Às vezes você tem, tipo, o cara antes de começar a tocar o discurso, ou antes de qualquer coisa na cena, começa a tocar a música tema do cara. Aí você fala, caralho, esse cara vai fazer alguma coisa. Aí o inimigo vira pra trás, vê que o personagem tá levantando e fala, eu não vou desistir, porque eu acredito na força dos meus amigos e whatever! Um anime que fez recentemente isso muito bem foi o Jojo. Começava a tocar o encerramento, às vezes um minuto antes de terminar a porra do episódio. Pô, Fullmetal, Brotherhood, falando, fazia muito isso, muito, muito. É, vai sair porrada aqui e já começou a tocar a musiquinha do Yes no fundo. O Gundam atual também tava fazendo isso. Seketsu, vejam no Crunchyroll. Os órfãos que comem feijão. Só com sangue de ferro. Cara, e no Pokémon? Digimon fazia isso muito tempo antes, cara. Digimon tocava Butterfly, assim, ó, um tempão antes. no Digimon, meio das batalhas. Uma outra parada, né? Digimon tem alguns episódios inteiros da primeira série que tocam aquele bolero do Ravel o episódio inteiro. Então o episódio inteiro tá acontecendo, tá lá. Não, mas exato. O que você está falando faz perfeito sentido no jogo do Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Você pode imaginar que já tá tocando a música de término do episódio, a porrada sinistra vai ficar pro episódio seguinte, óbvio, porque é clássico de anime. Só que aí o protagonista começa a narrar uma cena do tipo: minha jornada estava próxima do fim. Eu podia ver a luz no fim da caverna, mas conforme eu me aproximava, a silhueta dele se formava no caminho. Aquele pequeno garoto que um dia eu ajudei a capturar seu primeiro Pokémon estava entre a minha garra e o meu destino. Sua pose e seu olhar me disseram tudo. Ele está aqui para provar que é um mestre. Aí começou a subir os créditos. Pokémon Master. Mais triste que ele perde. Ele perde. Dadinho da vitória. ou não spoiler e você é um jogador de merda, ele não perde. Ou isso, é verdade. Uno! Lapso! Aoi! Pra esse jogo, eu tentei fugir um pouco aqui da situação de jogos da série Pokémon regular. Tentei pegar alguma coisa aí de algum dos outros jogos, então fui lá vasculhar coisas de Pokémon Stadium e lembrei como eu acho meio merda aquelas músicas. São só remixes, meio qualquer coisa. E aí fiquei pensando, não, e essa porra desse jogo que eu tô jogando aqui, de luta? Bacaninha e maneirinho. Deve ter umas músicas de jogo de luta, isso aqui. E fui ouvir, e obviamente tem músicas de jogo de luta. E a gente vai ouvir uma música de batalha aqui, que é uma porrada estancando, né? Pokémon 1 contra 1, x1 no meio da cidade. Então, quando você usa a sua explosão de sinergia aqui nesse jogo, que é uma, por exemplo, uma mega evolução ou qualquer coisa assim, tem um tema específico que é o Synergy Burst, que diz que o Greninja toca essa porra aí. Synergy, ainda por cima, é de sinergia. É que é o tema de sinergia máxima entre treinador e Pokémon. Esse jogo aqui, cara, é um anime fighter diferentezinho. Falaremos sobre isso, talvez no episódio de reviews. Streamemos sobre isso, eu acho. Streamemos sobre isso, dessa semana aí. Depois ver quando o episódio saiu, já fiz isso. Achei maneiro a temática do jogo, porque, enfim, não é realmente um Tekken de Pokémon, né? Como a gente. Pensou-se que fosse ser pelo nome do jogo. Uhum. Pelo nome, né? Da Namco. Também não é um anime fighter puro, tipo Naruto da vida. Ele mistura as duas coisas. É meio esquisito no começo, porque ele tem momentos que tá em movimentação 3D por um campo e momentos que são movimentação 2D clássica, né? E a jogabilidade tem uns elementos. Tem uns elementos meio smash, assim, que os golpes são pra baixo um botão, pra cima um botão. E a melhor parte, porra, de longe, é... São duas coisas, na verdade. É o Pikachu com os golpes do Rei Hash. E outra coisa é o Pikachu Libre, que é o Pikachu... Tem um personagem secreto, Pikachu Libre? Não, ele é... Não é secreto, não, cara. É, ele é roster inicial. Cara, Pikachu Libre. Que foda. Que é um conceito aleatório. Eu quero, agora tem que ter no Pokémon Sun e Moon, tem que ter esse Pikachu Libre. E aí vai ter na Evo, aí vamos ver como é que vai se comportar isso em torneio, né? Caralho, que foda. Rolou esse final de semana no Final Round. Teve, né, no Final Round, é. Pô, tem um desenho animado do Pikachu Libre. Ah, tem? Não sabia. Achei que fosse invenção do jogo. Deve ser um momento de anime já muito na nossa frente, assim, muito... A gente já tá muito velho pra ver, assim. Esse Pokémon Libre não era do remake do Rubi e Safira? Ah, é! Tem essa roupa dele no Rubi e Safira. Caralho, tem uma roupa de Pikachu Libre no Rubi e Safira? Tem. Sério? Vou baixar. Vou comprar horas agora. Baixa o emulador aqui no celular. Aposta aposta é que você não consegue transferir ele para outros jogos, tipo, ele ficar preso ali. Ou se você consegue transferir ele... Pô, cara, mas seria maneiro, pô. O teu Pikachu com uma roupa de luteador, tipo, você cria um elo afetivo com ele na hora. Sim. Tipo, aí você vai transferir para outro jogo... E, tipo, né? Tu vai deixar o bicho ali sozinho? Tipo, não, cara, é o melhor Pokémon que eu já tive na minha vida. Melhor do que isso, só se fosse, sei lá, um Charizard com uma armadura de... Uma armadura de medieval, qual é? Ele tem Seismic Toss, ou alguma porra assim? Tem, é tudo o Grappler ele, cara. Ele, todos os ataques de pegar o cara e jogar no chão. Tô falando no Pokémon. É, pô. Pokémon. Não, no Pokémon. Tô falando no Pokémon, porra. Não, no Pokémon ele dá no Pokémon. Ah, não. Porra. Exigindo muito do jogo GBA, cara. Porra. Essa skin aqui do Pikachu, ele vira, caralho, vai virar um machão. Vira um Hitman Kid, ele, pô. Ele ganha tipo fighting, tá ligado? É uma skin do machão. É, o Pikachu da Mega Kick originalmente? Não, não lembro. Mega Punch? Talvez dê alguma porra dessa. Acho que ele não aprende nada de fight. Não, só queria falar uma parada: o especial fodão do Pikachu nesse jogo, o último frame, é aquele é uma paródia de um pôster de um filme de Dragon Ball Z, que é o Goku dando um socão atravessando um bicho. E aí o último frame do especial do Pikachu é o Pikachu dando um socão atravessando o inimigo que ele enfrentou. Na mesma perspectiva do pôster do Dragon Ball, assim. Então Capitão América gostou das referências. Não é? Dragon Ball puro mesmo. Dadinho da vitória, finja que ninguém sabe que próximo é o... Ei, chances! A puta dos pixels. Bora. Tipo, cara, a música... Minha música, tipo, é tipo uma antítese da música do Ninja, porque, tipo, cara, esse... A música não tem narrativa nenhuma, é toque foda. Tipo, esse rivalzinho do Rubi e Safiri, cara, pra mim é uma parada que, tipo, o Pokémon, tipo, tá segurando com esse tipo de rival, que é, tipo, esse rival meio bundão, que é obviamente pior que você, apesar desse rival, pelo que vocês falaram, ter uma história de superação bonitinha aí, legal, cara, os rivais legais são aqueles rivais dos dois primeiros jogos, os rivais babacas, escrotos, e que você quer bater neles, que eles merecem, que eles são escrotos pra caraca. É um rival pra fazer você se sentir bom, assim. Ah, olha como eu sou bom, eu venço esse molequinho que usa fralda. Exato. Pô, mas na época que a gente jogou, a gente usava fralda também. Mas enfim, fralda quando eu bebo cerveja. Mas enfim, tipo, a música que eu quero que o Disco Ninja toque é a música do Ladrãozinho, aquele rival do Pokémon Gold Silver. Pode tocar aí, Disco Ninja. Engraçado que ele rouba o Pokémon e ele maltrata os Pokémons, tipo assim, vai, pega o Pokémon e joga na parede, você está ficando mais resistente agora. Quando aquele maluco do desenho fazia essas paradas de aquele cara que tinha um circo barra eu maltrato meus pokémons pra treinar, tipo, esqueci o nome desse cara. Eu acho que era a Jota, alguma coisa, que ele colocava uma parada escrota no Sandshrew dele que, pra treinar os músculos do bicho. Tipo, caraca, é a Jota mesmo, cara. Cara, falando nisso, cara, tipo, esse episódio ele antecipou os jogadores profissionais de Pokémon, cara. Esse tipo de cara babaca, cara. Tipo, tipo, o Ash é um jogador casual, esse cara é tipo o jogador profissional que tá no torneio, tá treinando a ver. É, exato, cara. Ele dá chibatada no Sanjiro dele, moleque. Então, quando você fica treinando aí o teu IV aí no Pokémon XY, tu é esse cara, cara. Tu é esse cara. E a quantidade de ovo que você joga fora. Os Pokémon recém-nascidos lá que você vai matando todo mundo. Não, você não mata, você cara, joga no mato. Ah, tá bom, então. Eu sempre me senti mal por abandonar crianças, cara. Sempre me senti mal. Na verdade, você tá dando um futuro muito mais próspero pros ovos que você abandona do que pros que você tá mantendo sob cárcere privado. Ah, solta qualquer filhote na natureza sem a mãe pra proteger. Dá super certo. A mãe, se bobear, é um dito, moleque. Caralho, pior que é verdade. Mas tipo, voltando esse treinador, cara, tipo, ele até tem um arcozinho maneiro de evolução, que tipo, como o Kanto e Johto, tipo, como esse jogo tem Kanto e Johto, ele é um jogo bem grandinho, bem então você bate nesse cara, tanto que ele chega num ponto que ele fala, tipo, como é? Tem uma coisa errada com essa parada que eu tô fazendo, maluco, eu só tô perdendo nessa bosta. Então, tipo, ele começa, tipo, se questionar, tipo, cara, calma aí, talvez esse jeito meio escrotinho de treinar Pokémon não seja o jeito certo, mano. Moleque, eu chanchas, acho que eu tenho que parar de matar, ele fala. Tu enfia a porrada até botar senso na cabeça do moleque. Você literalmente doutrina ele como os pais do passado. Exato, exato. E faz sentido, porque esse personagem, ele não tem... O pai dele, eu acho que no Pokémon Heart Gold e Soul Silver, é o Giovanni da equipe Rocket. Sério? O pai relapso, que tá, tipo, sendo pai de uma organização ao invés de ser pai dele. Caralho. Não. Eu acho que não tem... Não, isso não é especulação. Isso é sério mesmo. Caralho. Eu acho que tem... Acho que não. Se eu não me engano, tem um evento no Heart Gold Soul Silver, que é o evento do Cerebi. E você volta no tempo e meio que dá indícios de, tipo... Tipo, não é dito, tipo, ah, esse cara, esse garoto aí, é o filho do Giovanni. Ah, mas é alguma frase do tipo, ah, o filho do Giovanni, ele tem, é um garotinho de cabelo ruivo. Por que o jogo falaria que é um garotinho de cabelo ruivo? Tipo, não faz sentido, sabe? Entendi. Tipo, obviamente tá referindo esse maluco, e esse maluco, ele tem uma raiva com a equipe Rocket durante o jogo. Então, é meio óbvio isso. Qual o nome dele? O nome... Ele não tem exatamente um nome oficial, mas é como o... No mangá chamou ele de Silver. Fica Silver mesmo. Caraca. Mas geralmente é assim. Bem, irado. Para. Não sabia disso. Tá. Porque não é o Giovanni, né, no Heart Gold. É um dos funcionários do Giovanni que falou... Ah, o Giovanni vazou? Foda-se, eu sou o vice-presidente, então eu vou dominar essa merda aqui. É isso aí. Deixa. Round 3, round 3, vai! A regra é clara, quem termina o round 2, começa o round 3. Então, hey, Xanxas, peço pra você explicar qual é a regra do nosso terceiro round no Disco Pokémon Greninja do Baixo Fritor. Eu esqueci. Porra. Tipo, é remix? É remix! E remix se estende a todas as categorias de Pokémon de remixes. Pode ser de jogo, pode ser do desenho, pode ser dos filmes. Do funk, você pode falar. Você quer falar do funk. Pode do ser funk. Tem funk do Pokémon? Tipo, oficial? Com certeza. Alguma coisa tipo tem. Ah, não, do Furacão 2000? Eu quero Pikachu, mas só se foi evoluído. Lembra dessa não? Tá, acho que era o barraco. Sério mesmo? Sério, caralho, mano. Pode crer, isso mesmo! Talvez não seja ela, mas é Tática pra barraco mesmo. Me chama pra sair, olha que decepção. Me leva pro cinema pra assistir o Pokémon. Isso. Se ligar no papo reto que eu vou mandar pra tu. Eu quero ir pro motel pra brincar com o Pikachu. Essa parada aí. Caraca! Teve isso. Tati quebra barraco. Acho que eu vou mudar minha escolha pra esse. Não. Mantenha tua escolha e deixa essa como menção honrosa aí. Porque todo mundo quer mudar agora, cara. É verdade. Então pode falar aí, Xanches, pode pedir aí. Tá. Tipo, cara, a música que eu vou escolher é, tipo, de novo Pokémon Gold Silver, porque, tipo, sou um boyzinho miserável nesse jogo. Putinha! Pô, maluco, tipo, depois eu até explico minha história com esse jogo, mas é uma história longa e bonita, emocionante, mas... tipo, de filme de sessão à tarde. Vale. Mas, tipo, a música é uma das músicas que, tipo, logo do comecinho do jogo, marcou pra caraca, porque, tipo, é uma música tranquila, bonita, em um lugar de tranquilidade, onde tem o evento de caçar inseto, que na época que eu joguei o jogo eu achava isso maneiro pra caraca, e é a música do Parque Nacional, o National Park, só que no remix de um carinha chamado Milmor. Pode tocar aí, Chico Ninja. Underground. Quem é Milmor? É um cara famoso aí? Um cara fã de Pokémon? Ele é um carinha que faz remix de Pokémon. Eu não sei se ele faz remix de outros jogos, mas eu acho que ele deve fazer sim. Ele faz. Eu sei que ele fez alguns de Zelda também, mas é um carinha meio desconhecido no. Entendi. No YouTube, sabe? 8 mil visualizações. Tá. Entendi. Visualizações não, tipo, seguidores. É um carinha desconhecido, vamos dar uma força aí pra. Ah, força aí, o cara tem 8 mil seguidores só. Tem um pouco de música maneira. É uma música maneira pra caraca, pô. Tipo, a original já é legal, ela ia ser uma das minhas escolhidas, se eu pudesse escolher duas logo na primeira. E, cara, eu adoro essa música. O remix dele é bem, bem maneiro. Tipo, o que eu ia falar antes, cara, tipo, a minha historiazinha com Pokémon Gold Silver era tipo, cara, eu tinha internet quando a maioria das pessoas não tinham. E pelo menos aqui em Campo Grande, não sei então, vocês aí. Tá? Ah, tá. Você era um playboy de Campo Grande. Então, tipo, eu tinha internet aqui, então eu não gostava muito do primeiro jogo, mas logo quando o pessoal começou a jogar aqui em Campo Grande, já começou a sair, vazar, tipo, coisas do segundo jogo, da sequência, na internet, e eu ficava tipo, cara, que maneiro, cara, tipo, eu curtia um anime, eu só não gostava muito do jogo, então tipo, cara, é um outro continente que não tem no anime, tipo, cara, eu tô adiantado. Olha, eu tô recebendo irado. Informações, esse Pokémon é uma vaca leiteira. Então, tipo, cara, eu ficava no hype procurando um monte de informações soltas sobre o jogo, especulações do caramba. Abria um site e deixava 30 minutos aberto até ele carregar na minha internet de escada escrota, só pra descobrir uma coisinha nova. Aí, tipo, do nada, alguém apareceu com um disquete com uma versão de... um marrom do Pokémon, a versão japonesa. Caraca. E ficou rodando pela escola, a gente fazendo cópia, e, tipo, não entendendo nada do jogo, mas, tipo, cara, jogo incrível, tipo, isso só aumentava o hype, a gente não entendia nada, continuava jogando, a gente queria ficar batalhando na hora do recreio. Pô, cara, esse jogo tem eu tenho um afeto muito grande pra esse jogo, tipo. Que história bonita, cara. Ele foi o jogo que eu mais esperei na minha infância inteira, e ele valeu. E tipo, porque ninguém jogou a versão japonesa no emulador até terminar Johto. Tipo, todo mundo desistia no meio, porque o computador de todo mundo era uma bosta, até pra emular Pokémon. Então, tipo, a gente meio que só. Então ninguém sabia. Então, além de ter sido um hype maneiro, quando as pessoas começaram a terminar Johto. E abri canto e falava, pô, cara, abri o canto. E a gente olhava, não, cara, tá mentindo, para com isso, vai isso, embora. Isso parece grupinho, muito, né? Mentira, tipo, pula 100 vezes e fica com a Lara Croft pelada. Canto não, né? Abriu o mapa do 1, né? Exatamente. Ninguém sabia o que era canto. Sim. Né? É porque deram o nome de canto no Gold Silver. Sim. Isso. Aí, tipo, abriu o mapa do 1. Aí, tipo, dá pra enfrentar o Brock, cara. Dá pra enfrentar o Brock. E, tipo, a gente desconfiava. Aí, do nada, outra pessoa, tipo, cara, é verdade. É verdade. Aí, tipo, cara, foi uma descoberta linda. Porque as revistas não spoilaram essa parada, cara. Que é, quando que era adorado. Isso também foi uma parada surreal. Hoje em dia, isso ia estar no trailer do jogo no YouTube, assim. Pô, cara. Ia estar como feature, tá ligado? É. Visite o mapa do primeiro jogo. Explore a região de campo. A internet é tão escrota que, tipo, Pokémon Sun and Moon, tipo, eles só liberaram o logo e já tem, tipo, trocentas especulações que esse jogo vai ser uma referência a Gold Silver e vai ter essa nova região, mais Kalos de novo. Um monte de gente acreditando nisso. Eu não queria saber disso. Isso pode ser um boato, mas eu não queria nem escutar esse boato. Faz tipo, sentido, a era dos sonhos acabou, né, cara? A era dos sonhos, é. Acabou, cara. Era das promessas, agora só era do hype. Cara, eu lembro como se fosse ontem, quando aquele crédito subiu, tipo, eu voltei pra minha casa e, tipo, opa, tem uma nova região pra explorar, cacete. A gente viveu a era do será, que é verdade, e agora a gente vive do porra, será que isso vai ficar bom? Exatamente. Nossa, depois dessa, dadinho da tristeza, traga-nos dadinho do século XXI. A verdade do universo. Repetido. 6. Tá muito triste, dadinho. Não tem onde trabalhar. Nisso mesmo. Eu já falei? Depressão. Não, falei ainda não. Fala aí, depressão, inimigo. Vamos lá. Bem, uma das coisas que a gente não repara muito quando é criança, mas fica no nosso subconsciente, e depois, quando a gente revisita isso quando é adulto, a gente fala, caralho, que foda, são as trilhas sonoras dos desenhos animados. Sim. E Pokémon tinha uma trilha sonora irada. As pessoas só param pra lembrar as músicas de abertura e o encerramento. Tipo, o Happy Pokémon. É. Vou cantar o nome dos 150. Vai se fuder. Charmeleon, Waterton, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Womanite, Slowpoke, Mewtwo, Arbok. Exatamente. esse era o de quinta-feira. É isso que as pessoas lembram. Só que é engraçado como isso fica no seu subconsciente. Então, se você... Eu faço um exercício. Todos os ouvintes aqui do Baixo Frente Soco que estão ouvindo isso, por favor, podem fazer esse exercício com essa música que eu escolhi ou com várias outras músicas da trilha sonora da primeira temporada de Pokémon. Dá um play que vocês vão trazer de volta a sensação de estar assistindo pelas primeiras vezes aqueles episódios de Pokémon. Aquele sentimento, aquela conquista que você tá em pé vendo Charizard derrotando Magmar no... Vulcão. Vulcão, moleque. Demorou muito pra passar esse episódio. Demorou muito pra passar esse episódio, é verdade. Mas essas sensações você vai trazer de volta, eu te garanto, com as músicas de trilhas sonoras. E uma das mais clássicas que tocam várias vezes é a versão da música de batalha de treinador normal do videogame, só que no anime. E você acaba não percebendo, porque ela toca bem de fundinho ali quando um Pokémon tá fazendo uma cena muito irada. Então, Disco Ninja, escolhe aí. Escolhe não, né? Eu escolhi, vai se fuder. Toca aí, por favor, a música de batalha do treinador de canto do desenho dos dedinhos. Essas trilhas sonoras de Pokémon, né, tem um detalhe, né, a gente aqui viu a versão, que era a versão da 4Kids, que era a versão americana, Então, por exemplo, as músicas de abertura que a gente viu não eram as músicas de abertura originais, né? E... as aberturas que a gente viu também. E as não músicas de abertura japonesas originais. Eram muito bosta, sabia? Nossa senhora. Não, as japonesas são boas. Não? Nossa, olha a primeira abertura de Pokémon japonês. Tá maluco, cara. Pô, a primeira daqui dá... é infinitamente melhor, cara. Não, não falei que é melhor ou pior. Eu só falei que é boa. Eu só tô falando pra você não cair nessa... Não ficar nesse internet e achar que se é um pouco pior do que a que você gosta, é uma merda. Ela é boa. Ela só não é melhor que essa aqui. A segunda, cara, abertura brasileira é muito boa, cara. Eu gosto muito do Pokémon Johto. As três primeiras são bem legais. São as cinco primeiras. Não lembro mais qual é a terceira. A terceira eu acho que é o... Você quer ser um mestre Pokémon? Essa é a segunda. Não. Essa é a segunda. Não. A terceira é tipo um mundo novo de aventuras. Ah, sim. Ah, é. Do Pokémon Johto é essa. Isso. A terceira. A estética dessa abertura japonesas, né? São todas a mesma mulher cantando, quase. Aquela rica... qualquer coisa, que é do... foi do Jam Project. Cara, a primeira, então, meio que uma... a primeira música japonesa de Pokémon pra mim é muito tipo: yo, se liga aí, Luffy! Yo, se liga aí, Zoro! É, na real, quem fez a Yo, se liga aí, Luffy, foi quem fez a música de Pokémon que a gente ouve aqui, né? Sim, foi. Os caras, uma hora, eles acertaram com Pokémon e erraram. Uma erraram, outra foda, né? Com Cavaleiros do Zodíaco lá também é horrorosa a música. É uma música aleatória de uma banda de rock dos anos 80 lá, dos anos 90, sei lá. É, Flock of Seagulls. Mas essas músicas... Não, a música americana, no caso. Ah, tá. De Cavaleiros do Zodíaco, essa linhagem bosta. As músicas de abertura aqui eram muito boas. As músicas de encerramento, o encerramento já tinha o rap Pokémon lá também, né? Então já é meio que uma adaptação da ideia. Mas os encerramentos aqui, eles tinham aquela coisa legal, que tinha, por exemplo, o encerramento do Brock, só aquela da policial Jenny com a... policial Jenny? É. Policial Jenny e enfermeira Joy. Pilates, posso falar uma parada? Eu ouvi pela primeira vez agora aqui a música de Cavaleiros do Zodíaco americana. Eu achei maneira. É o I Ran, o nome da música. É de uma banda de rock, Flock of Seagulls. Mas o nome da música é Eu Fugi. Cara, você tá fazendo uma abertura de Cavaleiros do Zodíaco. O tema de abertura é Eu Fugi. Knights of Zodiac. Eu fugi pra bem. Não, e note que o vídeo, metade do vídeo da abertura de Cavaleiros nos Estados Unidos é mostrando o Medusa, Golfinho e aquele outro cara lá, os Cavaleiros da Giste. Aquela outra Amazon aleatória. Metade da abertura são os caras correndo com a máscara. Eu mandei o link, confirma se eu não vi um AMV aleatório da internet ou se eu realmente vi a abertura americana. Ah, eu acho que você viu a abertura, certa. I Ran the Bowling for Soup. É, não sei o nome da banda. Não, calma aí, Bowling for Soup é uma banda de punk rock californiano horroroso. Não, horroroso é você. Horroroso é você. Bowling for Soup é irado. Para, velho. Cadê o Senhor Eternidade? Liga pra ele aqui. Cara, eu não sei se a versão original a versão original dessa música é a do Flock of Seagulls. Mas eu não sei se na abertura do desenho eles usavam essa do Bowling for Soup aí. Mas é essa abertura mesmo, que aparece o Medusa e o Golfinho correndo toda hora com a... É horrível mesmo, cara. Porque isso é um câncer, cara. Pokémon foi um acidente. Uma sorte. Gira. Você quer falar mais alguma coisa antes que o dadinho gire? Ele vai girar. Eu quero falar uma parada. Tipo, a Forkids por onde anda, cara? Tipo, tá nativa ainda? Ela tá tirando o sangue de One Piece aí. Não, Forkids. One Piece é mais com a Forkids, não, agora. Não. Eu não sei que fim deu a Forkids. Ela tá botando pirulito. Tá botando pirulito na boca do Sanji. Tá botando pirulito na boca do Sanji. Eu não sei que fim levou a Forkids, não, mas ela tá por aí ainda. Deve lançar. Provavelmente Pokémon ainda é ela que cuida. Tadinho da... Aqui. Repetição da Dimolok. Aê, não vou terminar. Muito bom, cara, porque terminar o programa com a música que eu vou botar não ia ter um fim muito legal. Você tem que mudar, que né, isso? Cara? Essa música da Eris? Não, é música de Lavender Town. Lá, eita. Porra. Ia tirar o sono de muita gente aí. Então, cara, por que eu tô escolhendo essa música? Que é uma música muito marcante do primeiro jogo, né? Tipo, é uma música que você escuta ela, você sente calafrios. Ela tem um teorzinho ali de terror, uma pegada meio sombria nela, assim, que é perfeito pro ambiente da cidade. E a música que eu quero pedir aqui pro Disco Ninja tocar é a versão do Smooth McGroove, que mesmo com aquela vozinha angelical dele, ele conseguiu manter essa partezinha de terror meio sinistra da música, assim. Então, Disco Ninja, toca Smooth McGroove, Lavender Town aí pra mim. mas essa aí ele canta com a barba. Aí fica assim, mano. Trevosa. E, cara, essa cidade tem histórias horrorosas sobre ela lá no Japão, sobre crianças que se suicidaram na época do lançamento de Pokémon por conta dessa música e tal. Pode ser só mito, como pode ser verdade. Não tenho certeza. Eu espero muito que seja pelo bem do compositor da música. O cara não deve dormir de noite, né? Se isso for verdade. Cara, mas a coisa mais triste é você, enquanto escuta essa música e fazendo todas as coisas que você faz no Lavender Town, você vai entendendo a história do que bom. Que caralho também. Eu fico boladão. E quando o boss da Lavender Tower é a Marowak, que é tipo a mamãe do Kyubon. Eu não entendia quando eu era criança por que eu tava enfrentando um monte de fantasma e no final eu enfrentava um Marowak. Falei, tipo, porra, que bosta de boss aqui. Aí depois, quando eu tava adulto, eu falei, cara. Essa cidade, ela é muito, muito foda, cara. Parabéns pra Nintendo aí por deixar isso aí num jogo de criança. É por isso, né? Porque a criança não entende. Pode ser. E tem uma paradinha que eu não sei muitos detalhes, não, tipo, mas é da participação do teu rivalzinho nessa cidade, que é tipo, ele tá dentro do cemitério de Pokémons. E se você reparar, eu não vou ficar abrindo todos os times dele, mas ele tem um Pokémon, talvez seja o Rattata dele. Que ele some do time. Ah, ele some nessa parte, verdade. O pessoal fala que o Rattata dele morreu, tá ligado? E eu não lembro, mas ele tinha um papinho meio deprê dentro daquela torre, sabe? É, isso mesmo. Não, tem todo aquele papinho deprê sobre como você, na verdade, fudeu a vida desse rivalzinho no jogo, né? Pois é. Né, que você roubou o avô dele. É um hack skate, na verdade. E aqui o nego tá falando que é isso mesmo. Que o hack skate dele morre. Que ele é isso mesmo? Mas não, é só teoria, né, cara? Não, ninguém nunca vai confirmar isso também. Cara, é uma teoria, mas se você tem um hack skate até aquele ponto, ele tava em todas as lutas, e depois do ponto em que ele manda estou aqui pra enterrar um amigo meu, e o hack skate some, é tipo você unir A com B e falar, entendi. Tipo, tu tem que lembrar que é um jogo pra criança, cara. Tu acha que ele estaria, tipo, chorando, falando, caraca, cara, ele morreu, cara. Por que tu quer batalhar comigo agora? Ele morreu, cara. Peppa Filmes, né? Você matou meu computador, cara. Essa é uma parada maneira. Eu tô bolado com o hat skate do Gary, moleque. Vai se fuder todo mundo. Ah, manda o Gary se ferrar também, chato pra caraca. É tipo, cara, o maluco tava no enterro do bicho, você chegou, bateu nele, tirou um dinheiro dele e foi embora. Tirou o dinheiro da merenda dele, né? Essa parada de tudo valer dinheiro é foda, né? Cara, é muito bizarro, porque você ganha das crianças e vai pegando dinheiro de todo mundo. É o dinheiro da merenda, mano. Perdeu, passa o tarso, viado. Dinheiro da merenda. Pra baixo, balança, que moleque, cai esse gato. Você pega o dinheiro da merenda das crianças e dos caçadores de inseto lá. Você pega o dinheiro dos pescadores que estão ali fazendo dinheiro pra família que tá tomando. Pô, dinheiro, os cara, deles. Os caras ali do setor primário da economia, né, cara? Tu pega dinheiro do policial, moleque, pá. Caralho. Tu pega o dinheiro. Pô, mas dele. Tu pega o dinheiro dos gangues, tá lá da bike também, tu pô. Tu pega o dinheiro dos gangues, tá? E lapso! Vamos aqui. Você sabe quem o Dadinho vai escolher agora? Eu, o Chapolin Colorado. É, você. Vamos terminar aqui essa patifaria. Antes eu queria dizer que... Eu queria fazer aqui uma defesa das aberturas japonesas aí que vocês estão metendo o Mario aí. Só lembrar que se não fossem elas, não tinha americana. Então, pronto, acabou. Resolvi. Venci. As músicas americanas, elas são muito boas. Elas só têm um problema, cara, que todas essas aberturas da 4Kids têm, que a composição de imagens é muito porca. Assim, botam as imagens muito nada a ver, tipo essa do Cavaleiro do Zodíaco, que eu tava comentando, que tem o Medusa e o Golfinho correndo com a armadura de Sagitário na mão. E isso destrói o conceito das aberturas. Eu fico muito puto quando isso acontece. Mas no tema das músicas, em Pokémon especificamente, eles acertaram muito bem. Mas aí só pra gente retomar o conceito das japonesas, das quais eu gosto muito, o disco Greninja vai tocar aí pra gente, justamente uma versão remix, metal, agora vai botar essas barbas, esses cabelos aí pra sacudir, da primeira abertura japonesa, que é a Mesa C, Pokémon Master. We'll be right back. Underground, do Underground, né? É o remix da abertura japonesa que metal. Não é mainstream, na não forma é mainstream. Metal. Cara, eu sou muito, né, cara? Caralho, você é o mestre Pokémon quase, cara. Sou mestre do Pokémon. Porque o mestre Pokémon que só usa Pokémon Mega Underground, tipo... Só uso low level. Eu sou o cara que joga Charizard no Smash mesmo. Low tier do low tier. Esse... a estética dessas aberturas, né, japonesas, tem até parte disso, é o motivo pelo qual os caras não usam a abertura padrão japonesa na versão americana, é que a estética da abertura japonesa de Pokémon, ela parece muita coisa escrita na tela. A maioria dessas aberturas, elas têm muitos Pokémons andando pela tela aleatoriamente, vai aparecendo o nome do bicho. Não basta só aparecer o bicho, tem que aparecer o nome do bicho. Então, chega umas aberturas assim, que, sobretudo quando é uma geração nova, né? Tá começando uma geração nova, começa a aparecer lá nome de bichos em japonês, tudo quanto é canto. É meio escroto, na real. E todas as aberturas, eles têm que passar pelo menos 30 segundos de 1 minuto e meio de abertura, rimando com nomes de golpes dos pokémons daquela geração. Moleque, não. Isso é um conceito muito maneiro. Não, não, sim, não. Eu tô vendo essa abertura sim. Agora, aí você falou assim, não, porque aparece o nome dos pokémons na abertura e tal. Eu falei, pô, eu vou dar uma olhada na abertura. Aí nos primeiros pokémons aparece a porra dos Snorlax. Cabigon! Pode ter. Aí aparece um Machamp não, o socador lá, o Hitmonchan. Aparece o Hitmonchan, aparece Ebiwalar! É. Aí sim, aparece é. O Dugtrio, aparece Dugtrio. Alguém tem o mesmo nome, né? Aí aparece o Clefairy! Pipi! Pipi. Tem uns nomes muito escrotos, né? O Gatly é Ghost, sem o T. É. Caralho, que escrotice, moleque. Fantástico, né? Fantástico. E é isso aí, é o que temos pra hoje. O Koduck. O Koduck, que é o Psyduck, né? Não, agora eu entendi, finalmente. Um dos grandes questionamentos da internet, uma das perguntas sem respostas é... Na abertura americana, tem uma hora que aparece um Charizard jogando fogo, um Blastoise jogando água, sim. Aparece um Venusaur grunindo, aí aparece o Pikachu correndo e passa debaixo das pernas de uma menina... Uma garota, que uma garota aleatória. Nunca vi na vida... Essa menina, ela é da abertura japonesa, moleque! Ah, mas... Você achou que era de onde, cara? E aí? Não respondeu nada. Não, pô, japonês não precisa explicar porra nenhuma, foda-se. Ah, tá certo. Tá bom. Eu tava esperando a explicação da menina, mas tudo bem. Você tá explicando a explicação da menina? Eu vou te explicar um negócio. O nome dos Snorlax em japonês é Cabigon. I rest my case. Isso, tá certo. E aí, explicou a menina. Fica aí, beleza. Caraca, essa menina é doutora japonesa. Tá, e até aí... Moleque. Você achava que Pokémon era americano também? O nome desse episódio vai ser Disco Cabigon. Cabigon. Cabigonja. Final nosso Cabigon Jogos. Toque a boca de flauta aí. Disco Ninja. Aliás, uma das coisas mais escrotas no Gold Silver, você pode me corrigir, Chances, é que eu fui jogar de novo Gold Silver e eu travei, porque eu era muito orgulhoso por olhar na internet. E eu não sabia onde eu achava a Pokéflauta pra acordar a porra dos Snorlax. Que no Gold Silver deve estar escondido num mato. Sei lá. Você lembra onde está escondido essa porra? Cara, eu não faço ideia, mano. É um Safari Zone, eu acho. Safari Zone, acho que é numa torre, cara. Não lembro. Nossa, eu tô chutando fortemente aqui, não lembro. Não, mas tem mó cara sendo Safari Zone, essa porra. Eu só vim desabafar porque eu tava jogando o Heart Gold, o Soul Silver, e eu parei nessa parte e eu nunca terminei. Mas... Estamos chegando na vida do nosso Disco Ninja. Sabe o que a gente tem que fazer, Lápis? A gente tem que estruturar fazer? Uma forma em que as pessoas possam, de fato, votar sem ser escroto. Ah, mas aqui é tipo... pô, calma aí. Para tudo. Eu lembrei agora. Tipo, não tinha uma parada a ver com o teu rádio? Não tem Poké Flute, não, cara. Ah, você, sim, é o rádio. Você liga o rádio. Eu tenho que ligar o rádio? Você tem que ligar o rádio. A frequência do rádio que tá tocando. É isso mesmo. Caralho! Aí você acorda com a música. sim. E aí você acha, tem que achar lá a frequência do rastro do Ramon. Ju, meu Death tá aí ou tá na sua casa? Isso muda em função da hora do dia, até, inclusive, né? Caralho, aí eu já não... Cara, é isso mesmo. Eu acho que tem isso, muda. Se for de noite é uma rádio, se for de manhã é outra, tem um negócio desse. Porque esse já tem... ele tá discutindo lá com a namorada se ele emprestou o Death ou não. Mas... ela tá na casa da mãe da minha namorada. Droga. No Gold Silver já tem esse conceito de dia e noite, né? Então acho que a rádio muda de dia e de noite. É isso mesmo. Bem lembrado, cara. Bem lembrado. Eu quero lembrar como é que eu vejo pra descobrir isso no jogo japonês. Vamos tentar implementar um modo das pessoas votarem. Se a gente implementar, implementou. Se a gente não implementou, foda-se. Então, se a gente implementou, vote nas músicas que você acha que são as campeãs de cada um dos rounds. E acesse o Baixo Frente Soco nos sites aí que tem na internet. BaixoFrenteSoco.com, nosso e-mail, eu gosto de jogos, @BaixoFrenteSoco.com, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, .ukitrackc/BaixoFrenteSoco, e breve também voltando aí à comunidade do Orkut, orkut.com/community, igual a 3652-2458.aspx. Patreon.com/alguma coisa aí. Sim, descubra. Descubra e veja. Veja os nossas metas. Senhor Moloch, você fica postando aí uns paradas aí que eu vejo. Faça o seu jabá, por favor. Então, meu jabá não tem jabá, cara, por enquanto. Acabou de novo? Estamos em processo de migração de servidor, de link, de tudo e tal, então não farei jabá por enquanto. A gente quer fazer isso também aqui. A gente precisa muito fazer isso. Seria bom. Você sabe que 90% dos nossos ouvintes não escutam essa parte do podcast, porque eles não conseguem baixar essa parte. Né? Muito bem. Enrolado isso. Vou começar a colocar o episódio no YouTube, cara, agora. Não, a gente divide em duas partes o episódio. Você não ouviu o final? Escute aqui. Então, beleza. Oi. Chances, você vai fazer um jabá aí? Alguma coisa aí? Pelo menos seu contato profissional. Claro, cara. Claro. Tipo, meu jabá é, tipo, se vocês quiserem ver alguns trabalhos meus em pixel art, é só entrar em roquetopunch.tumblr.com. E se vocês quiserem, sei lá, me dar um abraço, me adicione no Facebook, só chega lá, dá um toque e fala, tipo, cara, toma um abraço aí. Toma um abraço. Eu só quero te dar um abraço. Eu sou de belas artes, eu preciso de abraços. Eu já perdi a fé. É, Roqueto, só pra lembrar isso, R-O... K-E-T-T-O. R-O-K-E, isso aí. R-O-K-E-T-T-O, punch, normal, tipo P-U-N-C-H. Em inglês mesmo, né? Em inglês mesmo. É punch com A, não é? Não. É punch com... É punch certo. Só o Roqueto que é zoado. Que é o, né? Ponto Tumblr, ponto japonês. Roqueto punch. Eu não acho. Isso aí, cara. Ah, achei. Aê, by Léo Sanches. Essa parada aí. O Léo Sanches é irado porque ele joga Game Boy normal com óculos 3D. Eu acho que é o jeito certo. Cara, quando eu era criança, eu andava com essa porcaria de óculos direto, porque eu comprava aquelas revistas de dinossauro que vendiam, tipo. Eu adorava esse óculos 3D. Cara, meu problema de vista deve ter sido por isso. Se não foi. Só pode ser, cara. Isso não fez bem pra mim, não. Isso aí. Pokémon, Chanchas, Moloch e Lápis. Todo mundo. Faz um pixel pra mim. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse foi. Tudo que tá aqui foi você que fez, não, né? Foi, pô. Tudo isso que tá aqui é você que fez? Esse uh-huh. GIF do Mordecai e do Rigby foi você que fez? Foi, cara. Cara, dá um abraço, cara. Eu não sabia, eu achava que isso aí era... Da internet. A internet. Cara, eu mostrei pra todo mundo que eu conheço o cara que fez o GIF do Mordecai com o Rigby, cara. Valeu, Super valeu. Super Robot Wars. Esse do One Punch Man também foi você? Agora ele já falou que foi tudo que ele fez. Cara. Pô, ficou muito maneiro, é tudo aí meu. Tipo, cara, que outro tipo de retardado ia juntar Super Robot Wars com regular show, cara? Cara, pô. Muitos. Ninguém é especial, Léo Sanches. Ninguém é especial, cara. Teve uma fanbase inteira, viu? Teve toda uma fanbase aí de galera de belas artes aí pelo mundo que faz isso. Mas eu agora vou esperar pra todo mundo que eu conheço o cara que fez o GIF. E essas tetas do Daigo são lindas demais, cara. Um abraço e até semana que vem. Até semana. Valeu, pessoal. Valeu. Divirtam-se. João Raziel diz: Olá, amigos. Depois de muito refletir sobre esse nosso delicado momento político, cheguei à conclusão de que todo esse cenário de protesto seria uma ótima oportunidade para um próximo Streets of Rage. Ah, cara, alguém deve estar fazendo alguma coisa parecida, só que na verdade é um runner pra celular. Esse é o novo meta. Uhum. Onde você escolheria entre personagem pró-governo ou anti-governo? É guess, viu, porra? É. Como personagem pró-governo, o último boss seria o Evil Judge Moro. Evil Judge Moro realmente soa bem. É um bom nome de último chefão. É. E como personagem anti-governo, o boss seria o Evil Ex-President Lula. Não soa tão bem, contudo. Esse não é. SEGA dando mole mais uma vez. É, sem dúvida. Porque a SEGA super se importa com o Brasil. Deixa eu falar que tem um jogo aí que eu não lembro agora o nome inteiro dele, mas é Blá Blá Blá e os Corruptos, com K, Corruptos é com K, e o maluco grifou o PT de Corruptos em vermelho e caps lock, sacou? É? E aí esse maluco, ele fez um jogo que eu não lembro mais o estilo de jogo, mas era bem bosta, e era Corruptos com U no final, não era Corruptos, era Corruptus. Ai, caralho! Era uma parada meio que de gerenciamento recurso, uma porra dessa, né? É, e aí você meio que tinha que enfrentar os corruptos que eram bonequinhos assim, que tinham claramente a cara da Dilma, do Lula, do Genuíno, do Dirceu, bababá. E aí o nome. E os heróis eram. Cara, que vergonha, cara. Os heróis, um era baseado no Joaquim Barbosa, né? Que ficou famoso, né, pelo Mensalão, que era ministro do STF na época. Até aí tudo bem, enfim, o cara ajudou. E os outros, cara. Os outros heróis eram a Xerazade, o Danilo Gentili. Ai, que merda. O Olavo de Carvalho, sabe qual é? O Bolsonaro. Ai, caralho. Depois esse cidadão, eu acho que ele... Tomou um processo. Pediu... Não, mas ele fez um Kickstarter pra tentar fazer o segundo jogo. E, enfim, acho que vocês podem deduzir o que acabou acontecendo. Com certeza ele ganhou milhões de reais. Os repórteres do CQC, todos eram... Ah, muito. Eu esqueci o nome do cara. Se procurar no Google... Tá, achei o nome do cara aqui, mas não quero falar o nome dele não, porque eu não quero dar ibope pra ele. É melhor não. Mas, enfim. Ideiazinha interessante, mas eu acho que o cara foi um pouco longe demais. E a partir do momento que o cara colocou o Danilo Gentili como herói de qualquer coisa, ele perdeu meu respeito automaticamente. Porra. Isso acontece. Já está agora, né? Isso acontece com frequência. Mas enfim. Sobre o presidente Ivo. Ah lá. Não foi ele que confundi com a porra do presidente. Depois de Resident Evil 5, eu não tive mais ânimo pra série. Porra, muito sincero. Você até demorou pra perder o ânimo, né? Até sei lá, o 4 é bom, cara. Até, pra você, até joguei Revelations e curti, mas não tenho vontade de jogar no 6 e Revelations 2. Talvez eu teste o 6 no futuro, já que eu ouvi dizer que a Ada está bem gostosa neste. Motivo porra, muito grande válido motivo, e nobre. Não? Caralho. Válido caralho. E nobre, tá? Ada Wong. Que beleza. Ué, cara. Manda o terceiro. Homem quer ver mulher gostosa. É, quer ver. Quer ver mulher gostosa. É, sim, com certeza. Sim. Com certeza, porra, já joguei muito jogo com as mulheres gostosas. Eu tinha uns 10 anos, assim, 12. Hoje, pô, tem ferramentas, né? Ferramentas aí mais apropriadas pra você obter esse resultado. Fala, galera, eu gosto de jogos. Dago Mr. Eternity, quem mais estiver por aí. Eu. Aqui é o Frentesco Disconnect. Frentesco. Será que era Frentesoco ou era Frentesco o tempo todo? A gente inventou esse nick, não lembro como agora, mas a inventar me ficou isso aí. É, mas em algum momento foi Frentesco, foda-se. Aqui é o Frentesco, passando pra cagar regras mais uma vez e falar de dois podcasts. Sobre o de Casa do Ivo, bom nome, bom termo. Foi uma franquia que nunca me interessou. Tá bom, próximo assunto. Eu lembro que na época do PlayStation, meus primos e colegas babavam no jogo de matar zumbi, diziam que era foda e que era difícil pra caramba, e como os gráficos eram lindos e realistas, ponto. Entretanto, vi que aqueles personagens rodando no próprio eixo para depois correr, eu imediatamente soltei um... entretanto, quando vi aqueles personagens... Eu acho que eu tô descobrindo que não é que os caras escrevem mal, eu que não sei ler. Ele viu os bonecos rodando no próprio eixo para depois correr, ele falou, caralho, que porra é essa? Até hoje eu não compreendo como alguém treinado não é capaz de andar e mastigar chiclete, mas pode salvar uma cidade. Porra, até eu sei manusear uma arma e andar ao mesmo tempo. Olha aí, será que você sabe, cara, mesmo? Eu acho que você tá falando merda, mas vai lá. Será que você, se fosse um traficante do Cidade de Deus, ia ser um dos alvos da famosa frase do Busca-Pé? Bandido tem arma, mas não sabe atirar. Cara, cada tiro de uma negalinha valia por 10 tiros do bando do Zé Pequeno. Mas a parada é, você pode atirar correndo com uma pistola ou uma submetralhadora, até dá, mas você perde pra caralho em precisão, com certeza. Sim. É, e no mundo em que você tá com 5 balas, eu vou começar a correr atirando aqui pra ver se eu acerto geral. Acho que os seres humanos começaram a se condicionar a achar que o mundo é aquele filme Mandando Bala, aquele Hot Fuzz. Mas sim, sei lá. Isso é verdade. Não, Mandando Bala é o Shoot 'em Up. É o Shoot 'em Up, é o Hot. É, tanto faz, pode ser qualquer um dos dois também. Mas, cara, Hot Fuzz é o Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. Mas isso é fato, os filmes eles distorcem muito a nossa percepção da realidade. Tipo, sim, cara. Tipo o som de helicóptero. O som de helicóptero que tem nos filmes não é o som que o helicóptero faz de verdade, sabe qual é? Não é o som de helicóptero, né? Aí você fala, não, porque o helicóptero do Vietnã é diferente. Cara, aquele helicóptero do Vietnã. Ele era silencioso pra caralho, meu irmão. Sim. Que era pro maluco sair pousando lá e ninguém ver aquela merda vindo. Mas não, né? Igual Rambo com a metralhadora na barriga, tá ligado? Mirar o caralho, seu dia bala vai, porra. Aquela metralhadora na barriga, cara. É, muito clássico. Aquilo é o ápice. E eu já não sei mais onde eu tô valendo. Blá, blá, blá, chaptura. Mas até aí tudo bem. Como fora mencionado, e isso é fato, é melhor parar para atirar. Porém, você decide correr e tem de girar no próprio eixo antes de fazer curvas. Eu acho isso charmoso no Resident Evil. No o Windows, que é a mecânica do tanque? Não, a mecânica do... Não, agora eu tô indo pra uma direção, agora eu quero ir na direção oposta. Você não se vira de uma vez, entendeu? Você meio que tem que dar aquela giradinha no 180 e tono de você entendi. Mesmo. Sabe qual é? No 3, não. No 3, se você coloca na direção oposta, aperta quadrado, a Jill vira. Mas no 1 e no 2, não. Eu acho charmoso. Tanto problema com o jogo, pior do que isso. Não. Aí ele fala que isso aqui significa que o Nexus foi pro espaço. Muito tempo depois, ouvi um podcast sobre o enredo do jogo e achei bacana, mas o gameplay eu não quis nem pagando. Então, só fui atrás de conteúdo escrito e podcasts mesmo. Da franquia, só curti jogar o 6 e o Revelations. Esse aí é, pô, Rambo, geração Rambo. Pá, Resident 6, dando soco nos... Que tem até Devil May Cry? É, cara, pô, ia ser cara, Devil May Cry e, né, cara, é um conceito já. Sobre o cast de platinas, eu nunca fui muito fã de troféus, embora sempre existiu a medição de peru virtual. Mas está para sair o Final Fantasy IX no Steam e está me dando vontade de conquistar todos os troféus, pois é meu jogo favorito. Mas ainda não vou jogar Hannah Montana, RSRS. No Mai, é isso mesmo. Grande sorriso. Desculpe pelo e-mail longo, pelos erros e pela cagação de regra. PS, com a GG no cast, ficaremos bolados se não tiver cast de Parasite Eve agora. Ela manja muito e acredito que hoje ela já deva ter jogado o de PSP. Deve ter jogado. Então, o que não falta é assunto. Fui. Podcast de Resident Evil. Tá. Vou anotar aqui. Tá. Pra 2018. Agora só quero podcast de jogo quando eles fizerem 20 anos. Jogo não, só, não, né? Parasite Eve. Boa ideia. Parasite Eve. Agora o próximo é meu. Fala, Dupla das Trevas. Aqui é o Dash mais uma semana. Sobre o último cast, adorei o tema, gosto muito da franquia Resident Evil, porém não joguei os primeiros 3 jogos da franquia. Então o que você tá fazendo aqui? Porra! Deixa o cara. Ele quer aparecer, porra. Ele quer interagir. Deixa o moleque. Não, o cara gosta, porra. Eu acho maneiro essa parada, porque é o tipo de pessoa assim, eu gosto muito da parada tal, mas eu comecei a ver, jogar, ler no X. E quando é um X que já mudou completamente o que é, tipo, comecei no Resident Evil no 4, eu gosto pra caralho de Resident Evil. É o típico caso em que o maluco vai, sei lá, jogar o 1 e fala, caralho, que merda é essa, brother? Nada a ver, tá ligado? O zumbi aqui loucaço correndo atrás de tu na mansão só com a faquinha. Então, tem esse risco aí do às vezes do começar a gostar da coisa no meio mas do caminho. Mas ele, né, tem todo o direito de ser fã do Resident Evil e só ter jogado 456. Ele tem direito de ser fã de Resident Evil e nunca ter jogado Resident Evil. É só você. Porque, cara, conforme vai passando o tempo, vai começando a ficar difícil de você acompanhar desde o início. Você vê aquela porra Doctor Who, por exemplo. Não tem como você falar, vou ver todos os episódios de Doctor Who. Não, você não tem nada. Aí você é fake, começou a vir no 13º toque. Que você, seu tryhard do caralho. Que puta que te pariu. Ficou baixando VHS de anos 60 na Inglaterra pra falar que viu a porra toda. Enfia no cu esse seu Dr. Rui roda aí, caralho. Em preto e branco CEP ainda. Não, Dr. Rui é tryhard pra porra, velho. Vê National Kid logo então, porra. National Kid é da hora. É irado. Seu selacanto provocando maremotos. Agora vamos lá. O motivo é que nunca me consegui adaptar ao controle tanque, que em uma época sem analógico era o que salvava esses jogos. Por isso joguei mesmo só a partir do 4, 5 e a bosta fumegante do 6. Só esperando ter um tempo pra jogar o Revelations 1 e 2 com a senhora Dash, e o remake do 1 pode ser jogado com 2 analógicos. Joguei também a bosta do Operation Raccoon City. Qual que é esse? Ah, cara. Não tenho a menor ideia. Deve ser um daqueles que é tipo meio demo dos outros jogos. Ah, tá. Operation Raccoon, foda-se, então. Que tinha uma ideia legal, mas uma execução lixo. E só lembrei do final do jogo, onde você escolhe um lado e logo depois é teleportado pra uma arena. É muito merda. Ok. Você falou, você me vendeu que o jogo é uma merda. Por conta dessa minha deficiência de não conseguir jogar jogos com controle tanque, perdi ótimos jogos, só vi meu amigo Moisés jogar, tipo, Galerians. Não, Galerians não é tanque, não. Pelo menos não igual Resident 1. Parasite Eve 2, que, e aliás, fiquei puto com a troca de jogabilidade do primeiro. Logo só zerei um, vi o 2 ser zerado e zerei o The First Birthday, que aliás é um ótimo jogo. Enfim, eu era mais época. Caso, é. Eu sou esse caso com Parasite Eve no reverso. Eu sou fã da série, mas só joguei um. Então assim, não faço ideia de então, como você jogou a habilidade do 2. Não, pera, aí nesse caso você não é fã da série. Eu não sou fã de verdade. Você é fã do 1. Eu sou fã do primeiro jogo, é verdade. Sou fã do conceito. Sim. Essa é uma época que eu jogava videogame por causa da mulher gostosinha. Eu achava a Emma gostosinha. Que ela era tipo polígonos escrotos. E você tá julgando o cara que quer ver o de hoje em dia, que os polígonos são bem feitos. Quase mulher mesmo. Claro, quase. Óbvio. Quase mulher. Quase mulher. A verdade que tem é quase mulher, aquelas que tem adesivozinho assim no orelhão, né? Fulana, quase mulher. A verdade, é, pode crer. Mas a verdade que as pessoas falham em perceber é que enganar o cérebro humano é a coisa mais fácil do mundo. Você bota um palito. Sim, engana o cérebro. Você bota um palito ali com um peru e um foda-se, não vou falar isso. Vai tomar no cu, só segue. Sim. Tudo bem. Oh, meu Deus. Vamos lá. Senhor Daigo, por acaso tem visto o novo anime do Gundam? Sim, o mesmo está incrível. Essa primeira temporada é das coisas mais fodas que eu já vi na franquia. Não vamos tão longe. Eu adoro anime de mecha. O senhor tem indicações de anime nesse gênero para Min? Para Madame Min? Deixa eu ver. Votons. É, vai ver Votons. Abraço, seus lindos. Eu recomendo aí que vocês assistam o Órfãos do Sangue de Feijão. É esse? Gundam novo. O Iron Blooded. É, sim, eu recomendo que vejam no Crunchyroll, porque lá tem. Sim. Vejam lá, Crunchyroll, a sua fonte oficial em anime e drama. Faltam 2 episódios pra acabar, dá tempo de vocês alcançarem, podem ver lá. Sim. Agora... Me obriga. Porra. Me obriga. Make me. Olá, sou o Lone Player de São Paulo. Olá, Lone Player. Resident Evil está entre meus jogos favoritos. Ninguém se importa. É engraçado pensar que dos 8 aos 128 bits, quando eu vi o logo da Capcom, já era suficiente para imaginar um jogo bom. Naquela época era, né? Sim. É, pior que era mesmo. Você via Capcom, via Square, via Konami e falava, porra, esse jogo era, vai ser foda. Era tipo selo de qualidade em Metro, né, cara? Sim, sim. É, claro que durante essas gerações acabei caindo em algumas ciladas, como God's Hand, por exemplo. Peraí, não, aí você tem problema. Pera aí, fera. Aí você tem problema, fera. Calma aí, cara. Alguém acabou de escolher a trilha sonora da leitura de e-mails, hein? Boa, boa. Uhum. Eu vi o Genius lá acabar e pra caralho. Conheci a franquia no primeiro episódio, mas não cheguei a jogar, pois meus primos playboys... Eu que não sei ler, você tem razão, relax. Meus primos playboys levaram o recém-adquirido PlayStation deles em casa. Mas minha TV não tinha entrada RCA, o tempo passou, e meus amigos começaram a comprar esse bendito videogame. E eu ainda feliz jogando MK3 Ultimate no Super Nintendo. Porra! É, felicidade... Tão pouco. A felicidade é fácil de alcançar, né, cara? É o que eu disse, é muito fácil enganar o cérebro humano. Bem, até ir na casa de um amigo e ele estava... Caralho, puta que pariu. Não é culpa minha. Não é culpa minha. E ele está jogando Resident Evil. Ele está jogando Resident Evil 2, tá. É. Voltei pra casa e decidi dar ter um. Só me faltava dinheiro. É a fera. Se for por isso, eu quero ter muitas coisas. Olha aí, ah, meu Deus. Eu quero muito a Ferrari ou a mansão. Ah, porra. É, em 98, comprei meu PlayStation 1, que veio com Castlevania Symphony of the Night, e acabei emprestando Resident Evil 2 desse meu amigo. Pegando emprestado, né, filho da puta? Enfim. Paulista, fala assim. Dois casos. Sério? Eu emprestei do não sei quem. É tipo assim, vamos empobrecer a nossa língua. Vai sentar no cu. Não, na verdade é coisa antiga, é arcaico. É antigo. Sim, mas eles evoluíram por motivos de ambiguidade. Você fala, acabei emprestando Resident Evil, você não sabe se você tá pegando emprestado ou se você tá dando emprestado. Verdade. Posso afirmar que, sem sombra de dúvidas, foi o jogo que mais joguei nessa época. Esforcei para fazer o Rank e o Tofu e até tentei fazer o Akuma. Mas depois veio à tona que era apenas mais uma zoeira da EGM americana. Cara, a revista botava essas lendas? Sim. Fazia até montagem. Sério? Era só pra maquiar as pessoas mesmo? Tipo, era, troca. O primeiro de abril e a galera caiu. O Shenlong, o Shenlong do Street 2 é coisa da EGM, se não me engano. Uhum. Ou pelo menos uma das... A versão que deu... que deu carne e osso à lenda, é a versão da IGN. Eles desenharam o Shenlong lá, que inclusive é o character design do Gouken hoje em dia. A Capcom usou o Shenlong da IGN, no fim das contas. Long. Era o primeiro de abril lá, genérico. Foda. Aliás, primeiro de abril vem aí, né, gente? Preparem aí, baixo frente soco, tá? Cuidado. Opa. Cuidado com a gente, hein? Vai ser pica. Cuidado com a gente. Depois vieram os outros... Aí você tá dando spoiler já. Depois não. Vieram os outros jogos da série. Mas aí eu já era rato de Resident Evil, então terminava facilmente. Pois sempre havia aquele puzzle de empurrar a estátua ou ter de pegar as Wolf e Eagle Medals. Fazer um M.O. Disc, porra é essa, não sei. Aqui e ali. Lutar com um chefe até alguém te jogar a Rocket Launcher. Resident Evil tornou-se, então, repetitivo e até meio entediante. Oh. É, se ficou tão fácil assim pra você, se você era tão fodão, realmente, né? Senhor aí, fodão. Aí fica chato. Sem tu é o fodão, é? É o fodão? Diz aí, quanto é o mais... Quanto é 2 mais 2? Me diz aí, quanto é que é 2 mais 2? Ih, caralho. É 4, porra, é 4. Sem prolongar mais, Resident Evil se renovou no quarto episódio, de tal maneira que me convenceu a voltar a acreditar na série. Bom, é. Cada qual com sua opinião. Para terminar, algumas questões pro Daigo. Saiu a nova temporada do Demolidor e tem o Justiceiro. Confesso que o que sei sobre ele é que ele tinha um shooter pra NES e um beat'em up para arcade. Aliás, aquele é beat'em up é bom pra caralho. Porra, é um dos melhores da Capcom. É um dos melhores da história. Urianga! Ele é realmente tão foda assim, a ponto de enfrentar pessoas com superpoderes como Demolidor e Homem-Aranha? Bastante. Sim. Muito. É. Extremamente. Ele tem um superpoder também, cara. Determinação. É, não, ele tem um além poder... da determinação, ele sabe como ele funciona num mundo onde tem super-heróis, sacou? É, eu acho que o maior poder do Justiceiro é que ele não dá uma foda. Também. Também tem isso. É, eu acho engraçado como as pessoas se perguntam isso sobre o Justiceiro e ninguém parou pra se perguntar, pô, como é que o Batman sobrevive num mundo que tem um super-homem? Mas o Batman todo mundo sabe, porque ele é rico, é com o poder dos dinheiros. Ele compra. Ele é rico, mas não usa arma. Ele não, é rico. Ele usa arma sim, ele não usa arma letal, porra. Isso, tá, isso que eu esqueci. Mas ele usa as armas da mais pura ele tecnologia. Ele não usa arma letal. O Justiceiro, meu. O Batman, ele é praticamente o Iron Man. Ele vence as pessoas com tecnologia. E treinamento pra caralho também. Ele porrada. O preparo. O Batman não. O Justiceiro, a primeira aparição dele é na Amazing Spider-Man, acho que é o número 129. Que é uma capa toda amarela, que é só uma mira, assim, de um fuzil de precisão, né? Com o Justiceiro mirando no Homem-Aranha. Isso, ele aparece pra ser o cara... Eu vou caçar esse filho da puta desse moleque. Milas, posso admitir uma coisa, cara? Pode. Eu queria ser você. Por quê? Eu queria ter a capacidade de falar, assim, com a naturalidade que você falou, rifle de precisão. Eu queria conseguir não falar nada estrangeiro na minha vida, assim. Se fosse se for possível. Mas enfim. Entendi. Você pode mandar um modo ninja inimigo, porém, falar. Eu tava com uma sniper e dei um tiro e foi moleque. Foi overwhelming. É, caralho. Overwhelming a parada. Mas eu sou um pouco assim e isso me irrita, entendeu? Eu queria mudar isso. Você pode se policiar também. Eu vou começar a policiar. Eu falei rifle de precisão. Eu devia ter falado fuzil de precisão. Aí eu ia ser mais turista ainda. É. Não, rifle é melhor, É porque rifle é uma palavra inglesa, né? Que a gente adotou. Mas já foi adotado. Foi. Arma de fogo também não foi inventada aqui no Brasil, foda-se. Caralho, vai dar palavra, viado. Mas arma de fogo também é uma tradução de firearm, entendeu? Fudeu, foi tudo agora, né? Vi notícias de que haverá uma série pro Punho de Ferro. Não dou uma foda. Que tipo de herói é esse jovem? Não dou uma foda. Ele é dos Kung Fu. Ele é do melhor lutador da Marvel. Ele é um personagem de anime na Marvel. É, vamos colocar anime aqui. O ator que faz o Loras Tyrell de Game of Thrones foi escolhido para interpretá-lo. Foi uma boa escolha? Não, porque ele tem cara de viado. Misógino, Daigo, misógino. Mas o Tyrell... Isso foi homofóbico. Ele é caracterizado como viadão para fazer o Loras Tyrell. Não sei se ele, de fato, normalmente, sem a caracterização, ele vai parecer viado. Talvez ele seja fácil. Não sei, bicho. Mesmo sem barba, ele tem a cara de frango. Ele fica meio estigmatizado porque você vive... Não, eu olhei as fotos dele aqui, é modelete da Guess, meio... Ele é viadão mesmo, né? Se cortar esse cabelo dele... Ah, não, tem uma foto dele aqui de cabelo cortado pra ele, tá? Às vezes os caras querem fazer um Punho de Ferro com um lance meio viadão, e é isso. Hoje em dia esse é o novo meta, cara. Isso é verdade, não acho. Não, o cara do caralho, como é que é o nome da série? Do Stephen King? Torre Negra. O cara da Torre Negra não vai ser o Idris Elba? Se bem que faz sentido, né? Porque Torre Negra. Mas o Idris Elba, caralho, o Idris Elba, tu olha pra cara dele, tem medo, mané. Não, não, sim, mas ele é negro, isso que eu tô falando. Você tem. Entendi. Você tá, tem entendi. Um é, mudar, de, né? De mudar de representatividade, essas coisas. Tá, o Idris Elba me deixa com prisão de ventre uma semana, mano. Esse maluco pra frente. Ó, tem umas fotos aqui desse. Eu atravesso a rua e não é nem racismo. Pode crer. Esse moleque que faz o Loras aqui de cabelo cortado, ele tem cara de homem, ele tem essa cara de molequinho. Ele tem essa cara de molequinho que vai pra praia do Leblon surfar, sabe qual é? É esse, cara dele, problema. A cara dele padrão é essa, mas ele de cabelo cortado acho que não, não tem, tá tranquilo. Sei lá, se ele treinar e se ele mostrar que serve, ok. É, o que me importa numa série de Punho de Ferro é que tem as porradas direitinho. É, cara, pra fazer o Punho de Ferro podia ser qualquer moleque desse aí que fazia antigamente, fazia Power Rangers porque lutava um Kung Fuzinho, assim. Kung Fu merda. Acho que top de serviço. Eu acho que seria melhor você escolher um transformar um lutador num ator do que transformar um ator num lutador, nesse caso do Punho de Ferro. Sim, sim. É mais apesar fácil, de que com Charlie Cox funcionou, né? É muito mais fácil você dar coaching no cara pra ensinar ele a atuar minimamente bem do que você ensinar uma arte marcial, aquela parada que é tipo, porra, um treinamento da vida toda. É. Tá, tudo bem, não é ideal. Aí, na real, sabe quem podia fazer o Punho de Ferro? Já pensei aqui, o maluco que tá malhadinho, saradinho e ator, podiam botar o Mamute, hein, pra ser o dá pra ter o cabelo do Mamute lá, que tá há 10 anos já que ele não corta aquela barba dele. Não dá pra fazer. Ele já faz alguma arte marcial aí? Ele pratica? Ele tá mexendo com o Tai Chi. Taekwondo, sei lá. Ah, é, então, foda-se aí. Mamute. Ó, Mamute pra Punho de Ferro. Acabou. Foda-se. Bora fazer a petição na internet agora, galera. Foda-se. Na última leitura de e-mails, pediram indicações de Sentai. Eu incluiria Dekaranger e Gentleman na lista de indicações. Gentleman foi o Sentai que mais gostei. É simplesmente incrível. E Dekaranger é tão foda que até a versão Power Rangers ficou legal. Abraço. Eu respeito essa galera que, tipo, conhece um Sentai muito genérico de 91. Jetman de 91, que não passou no Brasil. Não, mas Jetman não é exatamente genérico, porque ele é... Não, ele não, é não, o genérico... Assim. Cara, assim, mas assim, não existe... Todo Sentai pra mim é meio genérico, porque, ou genericamente. Mas a parada, Lapso, é que aqui no Brasil, pelo menos, não existe fã de Sentai casual. Ou você é fã de Sentai, ou você não é fã de Sentai. Todo mundo é hardcore. Aqui, não, não, você pode ter, assim, o tier do fã de Sentai, que é o cara, assim, tipo eu. Eu sei que existe... Eu conheço as músicas e só. Esse, não, é esse não, nível. Mas aí você gostava aí... numa época que aqui era mainstream gostar de Sentai. Pode ver. E aí o outro... É nostálgico, mas tem gente que é tipo viciado em essa porra mesmo, aí o cara pega essas merdas de 90. E aí é o tier, que é o Daigo, o Matheus, amigo do Daigo aí. Não, ele tá acima de mim. Tudo bem, então, mas assim, vocês estão uma liga platino, entendeu? É que ele tem mais pontos que você, mas vocês estão uma liga platino. É o Go, camarada aí, essa galera aí, a galera que, porra, Sentai na veia. S-tia, Sagat-tia tia do Toku. LK6. Do teu cu. Isso, do meu cu. Oi. E aí, acabou? É tu, seu viado. Eu? Não, eu quero ler o do outro brother. Ih, caralho. Então peraí que meu celular tá tocando. Daigo, leu desse brother aí. Eu quero ler o do outro brother. Porra, bicho. Fala, tudo pai. Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daigo, Senhor da Eternidade. Sou eu, o Scancia. Curti para cacete esse link. Muito bom. Esse foi um dos melhores. Estou voltando a acompanhar os casts, mas tá meio difícil com o que tem acontecido ultimamente. Não é nada ruim, só tem me deixado ocupado demais para fazer as bobagens que eu gosto, o que é uma merda. Só vamos ser mais tarde. Mas mesmo assim, eu ouvi o trecho de mês do último cast e alguns minutos do bagulho em si, porque eu queria ouvir as belas vozes dos senhores. Talvez eu reescreva aquele e-mail do Fire Emblem Fates, mas como minha opinião seria muito mal vista, eu queria dizer que não tenho problemas com a localização. É, realmente você tem problemas se você aceita aquilo. Até curti alguma das mudanças feitas, você é doido! Excluindo as piadas babacas, tipo como fizeram para a personagem Soleil. Porém, após pensar muito no assunto, por mais que eu ache algumas das alterações bacanas, elas não deveriam ter sido feitas, ou não na extremidade que foram. Pois tais mudanças tão extremas podem ser consideradas de respeito ao material original, também conhecido como versão japonesa. Mesmo que não importem as mudanças, e até curti algumas delas, porra, pelo amor de Deus. Beleza. É pior do que aqueles erros de tradução cretino que dava na Square no começo dos 2000, meio dos anos 90. Aquele jogo da Steam que o cara fala, I'm pissed off, blá blá blá, e o cara traduziu como, porra, o fulano mijou fora do vaso, e aí agora eu vou ter que não sei o quê. Nossa senhora, né? Exatamente foi isso. Foi uma parada dessa que teve. Acontece, né? É. Acho justificáveis as reclamações feitas, porém eu acho que a galera tá exagerando isso em querer boicotar a Nintendo. Até que não, porque esse tipo de produto, ele vem já pra nicho. Fire Emblem é nicho, muito nicho, nicho pra caralho. É? É nichoso assim? Eu acho que é. Lá fora, tá pior ainda. Eu só ouço o nego falando dessa merda em todo lugar. Quer dizer, não, mas todo esse lugar, é o problema. De jogos aqui, porque a gente vive o nicho, né? talvez. Não, não é que a gente vive o nicho, a gente vive o que vem, sacou? O que vem, todo mundo quer ver o que vai pegar. Lá fora que é mais segmentado, Fire Emblem já vai direto pro gueto, digamos assim. Peraí, você tá falando do Japão. Não, eu tô falando nos Estados Unidos. Mas lá é tão segmentado quanto aqui, não? Não, eu tô falando é segmentado lá, sacou? O Japão não, mas... é mais aberto. Aqui a gente pega o que vem, porque o que vem deve ser legal, deve ser interessante. Mas geralmente o que vem pra cá é o que vem dos Estados Unidos. Basicamente. Não, não sou capaz assim... de opinar. Não, mas ainda assim eu vejo como o Brasil não tem como ter um certo discernimento, não sei, opiniões assim. E qualquer coisa que vem pra um console, pra um portátil, a galera vai toda em cima pra ver, pô. Parada nova, velho. Parada nova, mané. Entendi. Isto acontece. Não, eu vejo assim. E ficar indo atrás de funcionário que trabalha na empresa pra xingar até a morte. Sério, tem? Deve ter. Isso eu já não ouvi falar, graças a Deus. Você é maluco. Puta, foi de doido. Sendo somente mais prova de que o ser humano é uma merda. E não importa que lado ele esteja, ele sempre vai fazer merda e exagerar. É por aí mesmo, cara. É. Mas você é meio pessimista a sua visão, mas é por aí. É meio fatalismo isso aí, mas ele não tá nem um pouco errado. É. Bosta. Não tenho mais nada demais para falar do cast anterior, pois nunca cheguei a jogar Resident Evil. Eu vi minha irmã mais velha jogando parte do primeiro jogo quando éramos menores. Mas se não me engano, ela empacou em alguma parte do jogo e foi jogar Crash Team Racing. É sempre uma saída. Porra, pega um kartzinho e vai, né? Sim. Eu me cagava de medo com os visuais del juego e nem me perguntava por que os personagens jogáveis são tão lentos. É o pânico, é sempre o pânico. Cheguei a jogar o 4 versão mobile, que só aí já dá pra ver que minha experiência foi uma merda e larguei o jogo rápido. Putz, 4 mobile deve ser uma zona do inferno. Que tristeza, Capcom, por quê? Caso algum dia eu tenha tempo e coragem, eu possa tentar experimentar alguns jogos da franquia, já que eu ouço tanta coisa boa dela. Não tive muito para falar dessa vez. Caso o tema do próximo cast seja o que eu conheça melhor. Enfim, é livre para todas vai as ser, idades. Vai ser o que você conhece melhor. Livre para todas as idades. E se eu tiver tempo para ouvir, talvez eu tenha mais merda para teclar para vocês. Tenha uma boa semana, bastante dinheiro. Fala isso de novo, fala isso várias vezes. E que o demônio cuide de vocês. Dinheiro. Até dinheiro. A próxima. Dinheiro, já que você queria, chegou o seu. Aí. Dinheiro. Ah, e aí, galera do pessoal da noite do BFS, tudo tranquilo? Silver aqui fala merda. Chaptura. Senhor Eternidade falou aí do God of War e ele disse que concorda basicamente, plenamente, advérbio com advérbio, ficou irado essa construção. falou provavelmente alguma coisa sobre. Era pra ter uma vírgula, eu concordo basicamente, plenamente. Não esquece. Deixa, apaga. Não, o fato, eu tava falando aí provavelmente alguma leitura de e-mails aí sobre o God of War ser repetitivo e de fato. Mas é o mesmo problema que falei pro Ninja Inimigo no BF Pizza em Caps Lock, de todo jogo que ele começa, que ele vai, começa a se repetir. Todo jogo que ele vai, começa a se repetir. Ele pode te prender com algo interessante ou coisa do tipo, mas a gameplay dele vai se repetir em algum momento. Tipo, jogos de chutes que você só vai desviar, só vai desvia e atira. Sacas? Cara, sabe qual é a impressão que eu tenho? Eu tenho a impressão que ele vai escrevendo assim, tipo, como se ele estivesse falando, você conhece aí, pensar? É, desviar e atira. Não parece? Muita gente assim. Eu não posso gostar. Eu vou ler assim, eu não posso gostar tanto assim de God of War com a maioria da galera. Mas reconheço a popularidade dele e entendo sua grandiosidade. Sem é um joguinho bom, às vezes, para se desestressa. Zerei apenas o 2. Contra minha vontade. Cara, ué, brother. Contra minha vontade. Alguém te botou uma na sua cabeça e falou: essa merda, senão você morre, filha da puta. Será essa merda, senão mata sua mãe, tá ligado? Tem seus pontos altos e baixos e um deles é esmaga os botões, sei lá, por no mínimo uns 30 minutos o jogo inteiro. O God of War, ele meio que tem esse caráter assim de bolinha medicinal pra você desestressar. Só que o dele é aperta o botão, cara. Caralho. Vai, aperta, pega o seu olho, pega o teu dedo lá, fundo o olho do filho da puta. Aperta! Cusão! Senhora Eternidade, não fala que vai fazer stream de contra 3 na velocidade X2. Você até hoje não fez nem o do passaporte pro perigo, tio. Tio, foram atirados. Tio. Olha só, o Ximenes falou que tem aí o passaporte pro perigo, hein? E ele é, pode... Agora eu quero ver fazer essa porra rodar no Windows 10, te dou R$100. Ué, cara... Não vale emulador. Tem que rolar no Windows 10. Não tem essa porra. Sim, de... mas no Windows 10 tem um DOS ali embaixo igualzinho, cara. Tio, dá pra rodar, tio. Dá pra rodar no prompt do DOS? Sei lá, brother. Vocês é que se gostam desses jogos assim, antigos, assim, de point and click, deviam saber melhor que eu. Mas dá. Dá, deve dar. Eu acho que dá. Eu vou fazer mas agora. Mas aí você tá rodando no DOS, você não tá rodando no Windows. Ah, caralho. Senhor tá no saco. Sobre o cara aí... Ah, não, aqui. Me surpreende que o Senhor Eternidade nunca tenha ouvido falar da revista Old Gamer. Acho que você não deve ir muito nas bancas. Não, não deve, né? Não, vai fazer não, um game banca. Não, demais, né? Eu não vou na banca at all. Quando eu entro na banca de jornal é pra, sei lá, comprar uma Coca-Cola. É, olha a cara do Senhor Eternidade que ele sai da padaria com pão e entra na banca pra comprar o Globo de domingo. A cara dele de que faz isso. Vai dar certão isso aí. Ai, caralho. Pô, sobre o cara aí. Sobre o cara aí que diz que o amigo dele joga melhor que alguns pro do Street 4. Acho que o ego dele tá meio alto. Até pode conhecer um pouco o nível dos caras, mas chegar a enfrentar eles mesmo e ganhar é o problema. Na minha cabeça, eu sou o melhor jogador de Ultimate Marvel vs Capcom. Aí, pô, na minha cabeça, eu sou o cara que transa melhor do Brasil. Sim, sim, é. Não é não? É, confiança. Na cabeça, porra. Eu lembro quando eu conheci o Goku. Eu conheci o Goku, o Goku falou: aí, vou te humilhar no The King of Fighters. Aí a gente foi jogar, eu dei vários 3x1 no Goku. Goku, você é um merda no The King of Fighters, vai se fuder. E aí ele falou ruim outra coisa que eu já perdi a linha. Então, pra saber se o amigo dele, o Café, é melhor que muitos pros, ele devia jogar primeiro contra esses pros e jogar muito contra eles, ver quantas ele ganhou e tal. Sei lá, faz 10 partidinhas. Se ganhar metade, aí sim o cara realmente pode jogar melhor que os pros, etc. Vocês estão dizendo que o pessoal erra muito? Pode falar quando eu errar para eu saber mesmo. Tipo, tá mesmo. Tá certo? Não é muito mistério. As vírgulas que às vezes me perco por escrever coisas muito longas. Exemplo, esse e-mail. Ainda tem mais. Sobre os filmes da DC que vocês comentaram... A gente devia ter lido só essa parte do e-mail, tá ligado? É, tipo isso. Filme da DC, o Esquadrão, eu iria preferir a Harley Quinn clássica, pá. Esquece o troféu, foi sinistro. Hannah Montana, mó sacanagem os caras terem basicamente o mesmo podcast que o de vocês, sendo que vocês são baixo frente sul, que os caras são meia lua. Ah, mas a gente deixou, não tem problema não. Bem, a gente não esse, liga, é verdade. Esse deveria ser o final do e-mail, mas como acabaram no lendo da semana passada, tá. Um cast inteiro sobre o meu cagaço de infância, Resident Evil. Não tive a oportunidade de escutar o cast inteiro. Então, o que você tá escrevendo, cara? Quando eu conheci o Resident Evil, ele falou que o site tá ruim e não consegue baixar. Quando eu conheci o Resident Evil pela primeira vez, isso aqui. Eu fico puto quando o nego escreve essa porra de conheci pela primeira vez. Essas porra que fica vendo série americana legendada por fã, que não sabe falar, que traduz essas porra de quando eu te conheci pela primeira vez. Você só conhece uma vez, porra! Conheceu, caralho! Você não acha? Esqueci! Porra, vou te conhecer de novo! A amnésia te salva disso. Caralho, cara, já, Diego é muito... Eu não sei se eu acho que todo mundo tem memória, tipo a do Daigo e a minha, assim, mas não, eu não sei. Te conheci a segunda vez? Eu conheço uma vez. Ah, foda-se, eu tô desgraçado aqui. Foi um cagaço foda, não era eu quem jogava, era meu tio. Cagaço era tanto que quando ele jogava eu não conseguia passar pela sala com medo, só passava no momento dos loadings. Caralho, era pior ainda que a porta? É, pois é. Hoje em dia é suave, meu cagaço foi diminuir um pouco quando lançou o 3, o Nemesis. Eu tinha um cagaço sinistro ainda, mas era menor que o do 1. Achei tranquilo o 3 depois de um tempo. Meu último momento de cagaço foi no 3, na casa de um amigo que ele botou o jogo, pois eu tinha emprestei pra ele, e ele foi jogar e eu me escondi atrás do sofá. Ah, toma. Caralho, que isso, bro? O 3 é mó filme do Rambo já. Com isso lançou o 4 e virou putaria. Perdi o momento total por zumbis. Tipo, às vezes devo ter um pesadelo ou outro com eles, mas é raramente. Aí é trauma, né? E uma... tem um psiquiatrazinho aí, um terapeutazinho. Tem que falar. Tem uma história boa também com um conhecido com um cagaço do Resident. Ele não tinha medo do jogo e ficou marcado. Ele tinha tão medo do jogo e ficou marcado na mente dele. Quando ele ia no banheiro soltar um barro, ele cagava em pé, pois tinha medo. Ah, não! Tinha que medo isso? Pela privada e comer a bunda dele. E vários né? Literalmente, vá merda. Caralho, cara. Caralho. É tipo aquelas paradas de... Às vezes vem foto da Austrália, né? Que nego bota assim em banheiro público. Ah, uma cobra Python foi vista aqui nesse banheiro. Cuidado ao usar a privada. Porra. Essa cobra, ela é aquática, ela fica lá embaixo da aguinha da privada esperando ver um cu ali sentar, né? Quando vê um cu ali, tá lá... Ai, caralho. E aí, é muito maneiro esse meio dele, porque ele lá no começo falou da Old Gamer, e agora ele... Ah, lembrei de uma coisa, a revista Old Gamer acabou. Ah, ok. Com o fim dela, eles começaram a lançar um livro chamado Old Gamer, mas serão apenas 7 edições e são dossiê. Esse mês foi o do Super Nintendo. Ah, eu vi isso. Eu tô querendo comprar essas revistas. Eu achei maneira a ideia. Bom, esse é o final. Finalmente. Acho que vocês devem me odiar agora pelo resto, dessa merda. Enfim, boa noite, tchau, tchau. Sim, é verdade. Antes, Daigo, quem vence o X1, arqueiro verde ou gavião? Gavião arqueiro. É tanto na flechada quanto na porrada. Quem quer que vença, a gente perde. É. Não, você tá doido? E o que aconteceu com o Topeira? Nunca mais vi esse puto. É, continua morando debaixo da terra. Pois é. O Daigo, já viu Jessica Jones, a série? Já. Já viu? É, e só eu vi, eu, a minha namorada, paraguaia, o Lupe, vimos o Daigo pela primeira vez vendo Jessica Jones, vendo a Jessica Jones cagando, a reação que ele teve. Eu devia ter filmado, eu não filmei, nunca mais vai ter. Sim. Foi conhecer pela primeira vez. Sim. Se sim, o que você achou? Você gostou, Daigo? Mais ou menos. É, começa bem e termina meio. Mas acho que a série é importante pra uma questão ali de representatividade. Meu Deus do céu. Não, é sério mesmo, mas essa parada assim do maluco ser assediador e o caralho A4 é maneiro ter uma parada dessa numa série assim. Pior que é. Apesar de que o jeito que eles denotam dele é muito bola do idiota, sacou? Ah, sim, mas enfim, é melhor do que nada. Eu vi, sinceramente, perdi umas horas da minha vida, tipo, bem merda. Chaptura. E o Daredevil, segunda temporada. Você viu que não traduziram, né? Mas na primeira tinha traduzido. Primeira tinha, na segunda não. Até The Punisher rola. Peraí. Não, sim, mas a primeira temporada não era Demolidor? Sim. Mas é estranho, né? Foda-se, né? Devem ter mudado. Deve estar tendo algum processo aí da Marvel de internacionalização dos nomes, cara. Talvez? Daqui a pouco vai pra gibi essa porra. Caralho, espero que não. Ficou foda. Acho que o único problema foi o baixo carisma da Elektra. Sem falar que ela mal sensualiza ou coisa do tipo. Esse é o problema. A Elektra não sensualiza. Isso é um problema? Né, nos gibis ela não faz isso. Por que ele tá caçando? Eu não tô entendendo. Assim, ela... O Frank Miller desenhava ela. Cara, ele só quer bater punheta, deixa o cara. Tudo bem. Eu te mando umas fotos aí de umas cosplays de Electra, procurei junto na internet. Boa. A parada é a seguinte, o problema é o seguinte, você pode falar, no gibi a mulher ela é naturalmente gostosa e foda-se. No gibi a Electra tem uma roupa muito funcional, que como ela é fodona, ela não precisa de armadura, então ela... usa pouca roupa porque, enfim, ela não precisa. E ela acaba sendo gostosa porque ela é gostosa, porque ela é uma grega gostosa, acabou. Mas ela não fica, tipo, esfregando a bunda no Matt Murdock toda hora, tá ligado? Do tipo, ih, ceguinho, ih, sem querer, peguei na mão, peguei no seu pau, tipo, Deodato, quando desenhava ela, fazia ela assim. Cara, nem o Deodato que é. O Deodato, ele chegava nesse ponto, mas ela só é gostosa e pronto. Agora, se você não achou ela gostosa na série, aí é uma... Sim, mas essa é questão de gosto. É uma questão de gosto. Eu achei que ficou parecendo uma série do Mortal Kombat, aquela mulher, a Electra da série. A roupa dela é muito... Kitana, aquela porra. Milena. A personagem Electra me decepcionou, mas o Punisher ficou foda. Né? Não, o Justiceiro parece ser o Aconcur da parada mesmo. Todo mundo gostou. Aquele cara tem cara de Justiceiro mesmo, no fim das contas. Ele tem uma cara de sofrido, né? Churriado. Aquele maluco lá do Walking Dead, quando pegava aquelas armas lá, aqueles trabucos lá, fala, porra, botar uma caveira no peito desse brother aí. Poderia me explicar que diabos é a porra do céu? Senão, o Tentáculo basicamente é o grupo que deu origem aí ao clã do pé do Tartarugas Ninja. Sem dúvida. E é só isso. Eles são um clã ninja de magia negra, de macumba. E o Nobu? Que Nobu é esse? O Nobu... Nobu é um vilão que volta nas duas temporadas, parece ser o chefe de seção do Tentáculo, mas ele apanha das duas vezes. Mas ele é um personagem do gibi? Eu não tô lembrando desse nome. Não, beleza. Então acabou aí, e o líder do Tentáculo, quem é na série? Não tem líder? O líder do Tentáculo não tem ele. Tipo, o Nobu é um chefe de sessão. Ponto. Ah, entendi. Então não apareceu o líder do Tentáculo, é isso aí. Se for o clã do pé, o líder é o Destruidor. Kurokusaki. Nosso último e-mail aí. Kurokusaki. Silvia, da próxima vez que você mandar e-mail, manda parcelado, pô. Pelo amor de Deus. Mania etapas.